Na estação maior voltou rapidão. É, falou, ô, mano, então eu vim aqui comprar café, aquele café branco. Aquele café especial. Aquele café especial colombiano. Que já te deixa daquele jeito pra prova, né? Né, mas eu, por conta disso eu fiquei de rec. E você, Chad, por que você tá de rec? Eu tô de rec porque o RU me deu piriri, cara. Ai, caramba, vai ser um longo episódio. Episódio 2, cara. Inacreditável. Quem diria que teria... Nossa, quem diria que primeiro teria, né, o podcast, cara? A gente conseguiu fazer, fizemos episódio 1. Olha, foi um ano longo, Sim. Foi um ano cheio de reviravoltas, mas a última coisa que eu imaginava é que ia ter um podcast e eu estaria gravando o segundo episódio logo em seguida, quase. Cara, estamos fazendo o segundo episódio, a gente quer agradecer primeiro a todo mundo que ouviu o episódio 1, né? Pelo menos deu aquela compartilhada no Face, contou pros amigos, qualquer apoio no começo da vibe. Cara, eu sinceramente não esperava tanto engajamento assim logo de cara, eu pensei, deve ter no máximo, quando a gente for gravar o segundo, umas 20 reproduções e tal. A gente teve 54 reproduções. 54, cara. 54, dá pra encher uma sala. Dá pra encher uma sala. Dá pra encher uma sala, dá pra encher um ônibus. Dá pra aplicar uma prova já pra essa galera. Dá pra aplicar. Não, pra quê, cara? Estamos em época de peão, você falou um negócio desse, não. Errado. Lembra o pessoal do mal que está circundando. Sim, a gente teve o quê? 54 reproduções, 2 downloads e... E um compartilhamento. No SoundCloud, que a gente fez nossos posts no Face, né? E sim. Foi seguindo a vida. Sim, cara. E você, pra quem quiser ouvir fazendo download é fácil, cara. Vai no SoundCloud, tem o botão lá de download e até... Acho até melhor, às vezes, porque você pode ouvir enquanto você faz outras coisas, enquanto você vem pra faculdade. É, você botou no celular, você não precisa, tipo, deixar uma janela do navegador aberta pra deixar rodando o áudio, você pode deixar ali em plano de fundo, você baixa, enfim. Sim, até... Ou você pode até baixar o SoundCloud, por enquanto. Que eu até baixei no meu celular, porque eu não usava muito. Sim, é que eu não gosto muito... A única coisa que eu acho meio chato do SoundCloud é isso, você... for tentar ouvir por mobile ou só no site, não, ele te manda pro link do aplicativo, é sacanagem. Aí eu, sei lá, mas enfim, sucesso, cara, primeiro episódio muito bom. Contente com a ajuda que a gente teve aqui no pessoal também. Sim, e amigos meus que ouviram aqui da UF mandaram sugestões, falaram o que acharam. Eu tenho dois amigos que estão quase se formando em rádio e TV e eles ficaram muito surpresos com a qualidade, então eu fiquei muito chocado. Que bom. É, o pessoal falou que de qualidade tá bem legal, cara. Sim, eu fiquei chocado com o que a gente conseguiu fazer assim, tipo, primeira vez. Sim, né? Isso, verdade. Claro, com o apoio aqui do Alê, né? Que está sendo nosso técnico. Nosso mestre aqui pelo mundo do... Da nossa do jornada. Áudio, não, eu ia falar audiovisual, mas não tem visual. Errou! Só áudio. Enfim, bem... Qual que é o assunto pra hoje, Chad? O assunto pra hoje é comida, né? Comida. O pessoal falou que no primeiro programa algumas pessoas ficaram meio boiando, porque a gente acabou sendo muito específico. A gente tentou fazer uma pauta que abordasse Star Wars, assim, do princípio, pra ver se engajava alguém. A gente fez isso, só que aí a gente começou a devagar mais. Sim, e aí acabou... Ficou legal a discussão, mas aí, tipo, acho que a gente acabou perdendo uma galera no meio dessa conversa. É, talvez, mas acredito que hoje o assunto não vá perder ninguém. É, porque até onde eu sei, todo mundo come. Todo mundo come, todo mundo tem aventuras com comida, eu acho, né? Tomara que sim, senão eu vou ficar muito, muito chateado. O seu zoado aqui da sala. Sim. Aliás, eu esqueci de separar em tópicos minhas aventuras, então vou ter que lembrar na hora. Meu, só joga. É, enfim. Vamos falar de comida, que vai ser o bloco principal. E antes vamos... Você queria dar um recado também? Agradecer mais alguém? Ah, claro. Meu amigo Murilo Spaldin tá fazendo álgebra linear comigo. Eu conheci ele no grupo de Eletromag quadrimestre passado. E ele que, na verdade, deu a dica do nome do episódio, do primeiro episódio de Metacast. E aí eu falei pra ele num almoço. Vou fazer questão de agradecer você no próximo episódio, e é justamente isso que eu tô fazendo. Beijinhos, Murilo. Sim, beijão, Murilo. Murilo é um cara muito engraçado, cara. Conheci ele Eu tô falando, é o você da Terra 2. Mano, ele é muito engraçado, cara. Enfim, só pra lembrar que essa semana não, mas na semana que vem, é já semana que vem, né? O quê? Semana que vem, na segunda e terça-feira, a gente vai ter a eleição pra reitoria da faculdade. Assunto muito... polêmico. Muito polêmico. Mas a gente aqui não vai falar de chapa, quem é quem. Eu acho que o que a gente tem que fazer aqui como meio de divulgação é pedir pra vocês votarem antes de mais nada. É, votem antes de mais nada. Vão atrás das páginas das chapas, vejam as propostas. Leiam as propostas, vejam informem. Os vídeos dos debates. Exato. Que estão disponibilizados ou no site da faculdade, ou você pode encontrar no YouTube também. Exato. E votem. Eu acho que é importante o voto justamente porque mostra que os alunos têm engajamento, sabe? É, não adianta a gente, o DCE fechou, não tem mais café, isso aqui, tipo, não botar um dedo pra fora. Exato. Pra fazer é sua chance, cara, é sua chance, vai. É, e aí a gente mostra que a questão da paridade funciona também, né? Então, exato, a gente tem uma voz aqui. Vão atrás, votem. Temos duas chapas agora, veja qual que representa uma faculdade que você acha que... Você almeja. É uma faculdade que você quer. E é isto. E é isso aí. Bem, vamos... Vamos dar continuidade ao nosso pequeno... Vamos dar continuidade. Qual que é o rolê agora? Pra abrir de comida, a gente vai primeiro falar de comida e faculdade, né? Né, todo mundo conhece aqui o famosinho... Famosinho é Rio. É Rio, que mora nos nossos corações e nossos sonhos e pesadelos, né, às vezes. Porque, cara, Rio é uma entidade à parte, né? É tipo, você tem a faculdade... Você tem, tipo, a UFABC e você tem o RU. Tipo, são dois... Você tem que, tipo, pegar passaporte pra falar. Forças convivendo num único espaço, assim. Complicado. Sim, mano. Bem, a gente tem algumas polêmicas em relação a Rio, como rabos de animais que a gente encontra. Eu só quero saber uma coisa antes de mais nada. Você gosta da Rio? Cara, eu gosto da Rio. Conheço muita gente que não gosta, que fala mal. Porque a comida é ruim? Porque isso? Porque aquilo? Eu me senti firmeza. Tem assim, mais aí que eu tô sentindo. Cara, é porque, assim, o Rio... É espetacular? Não é espetacular, entendeu? Tipo, não é a melhor... É caro. É, o Rio talvez o Rio mais caro do Brasil. Mas assim, ele... A comida é aceitável, exceto nos dias que ela tenta te matar. Pra finalidade que o universitário precisa, ou seja, comida barata e perto serve da... Serve excelente a função. Faculdade, tá servindo a função. É. Claro, a gente tem os salvos de lagartixa, a gente tem as larvinhas e tudo mais. As visitas de pombo inesperadas. Não tem pombo perto da Rio. Não nesse. Não nesse. No São Bernardo eles sobrevivem ainda. Mas sabe que não é, né? Não é por acaso, sabe? Por que você acha que tem tanto frango assado durante a semana? Enfim, mas e você, o que você acha da Rio? Eu gosto muito da Rio, cara. É que pra mim, eu cresci e comecei a perder escrúpulos com comida. E aí, eu tenho um apelido por muitas pessoas de lixeira. Não, você. E aí, né? Eu comecei a perder critérios. E aí o Rio serve justamente pra suprir a minha necessidade, que é quantidade acima de qualidade. Caramba, quantidade acima de qualidade, fica a dúvida, pode repetir no Rio? Alguém sabe se pode repetir no Rio? Alguém aqui da produção tem informação? Não, é um insulto muito X. Porque eu já perguntei pra um monte de gente sentada nas mesas, puxei assunto do nada. Alguém sabe se pode repetir e ninguém sabe me responder. Eu aposto que todo mundo tem essa dúvida e ninguém nunca parou pra pensar. O que eu acho que é que você pode repetir, tipo... Tudo menos a mistura. Tipo, arroz, feijão, salada e a guarnição. Menos a mistura e a sobremesa, obviamente. Porque do resto você tem um spawn instantâneo da parada, né? Tipo... É infinito. É o estoque virtualmente infinito. Eu nunca vi... É raro ver aquelas panelas trocadas. Só tipo de mistura. De arroz, sim. Nunca. Cara. Eu fico nessa dúvida porque às vezes eu tô com muita fome. Aí eu pego no RU alguma coisa assim e falo... Puta, eu podia comer mais. Eu podia mais. Comer mais um prato. E eu faço uma montanha no primeiro. Sim, a gente tem o... Eu tive que começar a me controlar porque às vezes eu coloquei feijão demais e tipo o caldo começou a virar uma sopa. Começou a transbordar do sapo, do prato, do sapo. Tipo quando você coloca o feijão primeiro, né? Quem faz isso? Olha, cara, eu já vi coisas nessa faculdade. Mas assim, eu acho que a gente, embora a gente coma muito, eu vi outro cara um dia no Rio, a gente tava comendo lá, você lembra? Que apareceu, que era o dia que tinha macarrão. O dia de macarrão alho óleo, você, moço, se você estiver ouvindo isso e você fez uma montanha de macarrão alho óleo, cara. Eu sinto muito quem durma com você, cara. O cara tá certo, é macarrão alho óleo, velho. Não, é gostoso, mas imagina você ficar em um ambiente fechado pelas próximas 24 horas com essa pessoa. Nossa, se eu já fico meio ruim depois da Rio... De jeito que você tá hoje, a gente veio gravar depois do almoço, a gente já tá meio cabisbaixo. Nossa, Ah, cara, mas hoje foi o bife da hora, bife. Foi, bife cebolado. É, foi o bife que dava pra cortar, né? Porque tem essa parada, tem o bife... O primeiro lagarto que eu comi foi inesquecível. Cara, eu precisava de, tipo, uma serra de mão pra cortar aquele negócio. Nossa, que são, você tem que estar com muita vontade de comer aquela carne, cara. É, quando tem bife, né, eu falo, mano, eu vou com muita fome, que é pra eu não desistir, porque é foda. Eu realmente, eu não tenho realmente critérios. Quais os seus pratos preferidos do RU? Ai, caramba. Olha, eu tenho um top, vai, 3? Eu nunca parei pra classificar eles, eu vou fazer aqui no improviso. Eu gosto do bife acebolado que tem. Sim. Eu gosto do strogonoff. Qual? Tem... O de carne. Ah, sim. E... acredito se quiser, eu gosto do peixe. É, então, quando eu entrei aqui, todo mundo falava, ah, o peixe é ruim, não vai no dia que tem peixe, não come o peixe e tudo mais. E aí depois eu te convenci de que o peixe é bom. Não foi assim, eu queria experimentar o peixe porque eu queria ter uma opinião. Eu botei ideia na sua cabeça, mano, não é tão ruim. Eu conheci, aí o Nate falou, ah, o peixe ele só é incompreendido, aí eu tipo, ah, ok, vamos tentar um dia. E calhou de ser o dia que tinha peixe empanado, que não tem como errar muito ali, então tava muito legal, tava gostoso. Tava ótimo. Tava muito bom. O peixe do RU é bom, quem discordar que venha aqui no estúdio brigar comigo na hora, assim. Uhum, vai, cola aí. É começa só, a bater só na abrir, porta. É do lado da Rocket, vai. Vem aqui e mexe porrada. Enfim, e assim, tem dias que o peixe tá bom, tem dias que not so much, né? Tipo... Eu nunca tive problema. Eu só detesto quando tem espinha, mas não tem muito o que fazer, né? É, ou seja, quase sempre, assim, né? Mas tudo bem. O que que tá... Gente, meu Deus, acho que a cafeteira vai explodir. Vai morrer. Quer desligar pra ver se... Tamo com um problema técnico aqui na faculdade, a cafeteira tá estranha. Pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Caramba. Meu Deus. O que que deu aí, Ale? Será que alguém não colocou água? Não sei, tá vazando o café. Ah, eu acho que ela só tá esquentando e aí, tipo, vazou o café. Como? E esse barulhinho é... É o café fritando? Não sei. Meu Deus, eu tô com medo. Vai voar, tipo, caco de Arno na minha cabeça. Caraca, eu tô com medo. Pepe, o resgate. Mano, a gente tá realmente consternado. Até, enfim, voltando... Nossa, eu tô com medo, porque a cafeteira do meu lado tá mais perto de mim do que você. Eu sou, tipo, a linha de frente. Ah, e aí, descobriu? Ai, meu Deus. Ah, tá. Certo. Viu? É okay. Barulho de café fritando. Só vazou um pouco de café. É, enfim, voltando... A conclusão do assunto é que o peixe é bom e ninguém bota fé. Não, cara, eu acho que assim, ele é aceitável, entendeu? Eu nunca fui um fã, assim, de peixe, mas o peixe do Rio é legal. Eu nunca tive preconceito. Cara, eu tenho, tipo, zero critérios. É a 50ª vez que eu tô falando isso, mas eu vou te contar, porque, tipo... Eu vou em restaurante self-service e eu, sei lá, eu gosto de comer o máximo de coisas possível, porque quase não tem em casa essas coisas. Uhum. E aí, às vezes, caso vocês não saibam... Minha mãe é vegana! Então eu não como carne em casa, tipo, milênios. E aí, quando eu vou no self-service... Não, a mãe do Nate é vegana e ele é judeu, o que quer dizer que... Que já não tem porco na jogada. É, e não tem cheeseburger também, né? Teoricamente, mas eu como. Porque até meus pais comem, então... O que você não come, né? Porco. Você não come porco? Não. Você já comeu bacon? Assim, eu fui criado não comendo porco, mas aí aquela pizza de calabresa que a gente pediu na nossa casa tava da hora. Ah, verdade. Nossa, ainda teve a pizza de calabresa. Nossa, nem perguntei, né, naquele dia. Eu nem liguei, eu só aceitei. Eu parei de ligar pra essas coisas. Ah, tá. Então, tomara que minha mãe não ouça o podcast. Nossa, ia ser muito bom, ai, cara. Merda. Eu vou apanhar quando chegar em casa, mas tudo bem. Ah, cara, eu até perdi o fio da meada. Ah, é, eu no self-service eu acabo sempre pegando um bife de carne, um bife de frango, um bife de peixe. Que eu gosto de tudo. Um bife de peixe? É, tipo, um filé de pescado, um frango grelhado e um bife ao acebolado. Os três, a Santíssima Trindade. Sei, caramba, e, cara. Junto com um sushizinho, um purê de batata. Meu Deus do céu. Aqui é um pedreiro, cara. Mão pesada. Mano, assim, eu já vi gente comer de tudo. O Nate é a segunda pessoa mais estranha que eu conheço. Não, aquele seu amigo é nojento. Não, pra você falar eu só amigo, sou exagerado. Não, eu nojento, sou exagerado. Ele é nojento. Ele é que nem o peixe da Rio, ele não é compreendido. Ah, para. Entendeu? Não. Conta aí, eu quero que as pessoas tentem compreender a nojeira que ele fez. Cara, vai. Tem um amigo. Não é. Vai, você é estranho. Experimentou e é horrível. É estranho. Eu não sei estranho. Como você consegue ter dúvidas de que é estranho. Cara, não, é assim. Tem um amigo meu, Matheus, se você está ouvindo isso, essa história mesmo que eu vou contar. Ele come de tudo, cara. Ele é aquele cara que tem a sobremesa do lado. Aqueles super-humanos do Netinho, mano, que os caras comem lâmpada. Ele, tipo, come a sobremesa primeiro, ou ele come a sobremesa enquanto tá comendo a comida, ele sabe? Ele come tipo, o prato também. É, mano, come tudo que tá na mesa pra comer. Filha da puta, digere de cerâmica. A lógica dele é, tá na mesa, é pra comer, então... Se ele vai comer uma hora ou outra, ele pode misturar os dois, mas não tem um limite. Não, pra isso. Não, e se os dois são bons, ainda ele pensa, pô, se um é gostoso e o outro é gostoso, os dois juntos devem ser bom pra caralho, né, cara? Não. Aí ele tava me contando isso e já tava falando, mano, esse cara não existe, qual velho. Qual é a nojeira que ele faz? Ele um dia tava comendo arroz com feijão na casa dele lá e tal. Ai, Deus. Aí ele falou, mano, aí eu vi tinha um pote de leite condensado assim perto de mim, cara. Aí eu pensei, pô, arroz com feijão é bom pra caralho. Leite condensado é bom pra caralho. Não, vamos misturar os dois juntos aí pra ver o que dá. Essa foi a minha reação na hora. Eu fiquei, não é possível, cara, que você fez isso. Não, você comeu? Como foi depois? Ele olhou, tipo, pra mim com aquela cara de... Não me julgue, sabe? Falou, mano, tava muito bom, cara. Aí eu, que como velho. Assim? Ele, não, experimenta, tal. Experimenta o que, ô seu maníaco? Eu fiquei, cara, não é possível. Aí um dia eu tava em casa, comendo arroz com feijão lá, tal. Aí eu, tipo, olhei assim pra geladeira e eu, mano... não. Não é possível, cara, não é possível. Se alguém gosta disso, tem que no mínimo ser... Olha, não é só porque alguém tentou, se tiver que tá certo. Você esqueceu de uma coisa chamada, tipo, nazismo. Assim. Tá, ok. Ok. Enfim. Tipo, eu pensei, cara, deve ser interessante. Pelo menos a experiência vai ser legal. Aí eu não coloquei, claro, no prato inteiro, né? Porque você não ia jogar o resto do prato fora também. É, coloquei, tipo, um pouquinho, assim, e tal. Ai, e Jesus aí, amado. Coisa pra comer numa colher só, sabe? Aí, beleza, peguei. Comi e, mano, eu acho que foi uma das piores experiências gastronômicas. Eu só não consigo imaginar como que aquele caldo quinorzinho do feijão consegue ficar bom com leite condensado. O que passou na cabeça dele? Mano, caldo quinor no feijão? Mano, não precisa de caldo quinor no feijão. Tá, aquele caldinho no feijão, tipo, com... Como? Não sei, cara, não sei, velho. Quem é? Manda esse amigo vir aqui um dia, na moral. É o Matheus, você já encontrou com ele. Quem é ele? É o cara que faz todas as lutas aqui na faculdade. Ah, tá. Por isso que ele é meio zoado da cabeça. Mentira. Mentira, você parece meu brother. Sei, VP. VP fez o café aqui, é o cara que salvou o rolê, salvou o dia indo comprar os copos de café. Aliás, eu tenho um caso, devia trazer uns pra cá, porque tá lá em casa mofando, vou trazer uns copos pra cá. Ia ser maneiro, cara. É, vou trazer próxima vez. Aí você não põe açúcar no café, né? Não, não. Você é purista. Café, cara. Purista. Café. Não, vamos voltar nisso depois no segundo bloco. Eu só quero falar de uma coisa antes da gente continuar. A falar do Rio. Do Rio, exato. O suco da Rio. O suco? Ah, cara, o suco da Rio é aquele obrigado. Um mundo de extremos, né? Acho que se a gente vive uma bipolarização hoje em dia, isso pronto. Se reflete imediatamente no suco da Rio. É. Porque ou é do nível, cara, você tá bebendo água colorida. Água colorida, que você tem o famoso suco de verde, o suco de azul e o suco de amarelo. Suco de amarelo. Azul? É, não, foi só. Ah, tá. Não, é que assim, todas as outras cores que você disse, eu já vi suco. Azul, não. Azul, mano, sei lá, suco de blue. Ah, não, suco de blueberry deve ser roxo, né? Aí. Tá. Verdade. Não, acho que deve existir suco azul, porque eu sou contra essa ideia da sua namorada, entendeu? Não vamos trazer minha namorada nessa história. Deixa ela de fora. Enfim. Depois fala pra mim. Eu comecei a frequentar o RU com uma ideia de, pô, eu vou pegar metade do suco sem açúcar, né? Porque. Né? Pra dar aquele equilibrado e pegar outra metade com açúcar. É, eu pego o prato gigante, quilométrico de arroz e feijão e pega o suco sem açúcar pra dar equilibrada, né? Isso aí funciona. Ah, vou pegar 3 combos do Big Mac com a Diet pra dar uma relaxada. É, mano, mas então, aí acaba que não rola muito bem, porque dá preguiça de fazer isso e dois, tipo, nem sempre o suco sem açúcar é o mesmo suco com açúcar, sabe? Ah, faz uma mistura. O problema do suco com açúcar é que às vezes ele vem dosado, raras vezes, e às vezes ele vem muito bom. Ele vem muito doce. Tipo. É, às vezes vem muito doce. E tem alguns sucos dá pra misturar. Tipo. Teve já suco de laranja? Eu nunca vi suco de laranja aqui. Não. O que mais tem é suco de acerola, manga. Goiaba sempre tem. Goiaba. Abacaxi, limão. Mano, se o suco é de manga, é 100% que tá bom. Nunca o suco de manga tá bom. O de manga tá muito bom, sempre. Suco de mamão. Eu não sei por que fazer um suco de mamão. Cara, é tipo, mamão pra mim é fazer vitamina. É mamão único... e banana é você fazer vitamina. O resto não, faz mas suco. Então, é tipo vitamina, só que você com água ao invés de leite. Grande bosta. Não, mas então, é o único suco da Rio que eu já experimentei que tá perto do natural, assim. Porque você realmente sente, tipo, os pedacinhos, assim, da fruta e tal. Só que... Sabe onde você pode sentir os pedacinhos da fruta? Ah. A vitamina. Mas, tipo, sei lá, cara. Acho que a gente pode experimentar coisas novas. Eu só acho estranho suco de banana. Tipo, isso é pra mim, isso é estranho. Assim. É. Tipo, muito estranho. Se você toma por banana... Por isso tinha que ser vitamina. Toma, bate banana com água, você com certeza... Você é esquisito certeza, pra caralho. Mano, você consegue... Olha aqui. Isso é estranho. Não, esse episódio, assim, tava pra ser um assunto super light, né? Comida, light entre aspas, né? Mas a gente tá julgando. A gente tá mundo, julgando, né? Muito forte as pessoas de fora e a gente vai acabar brigando uma hora ou outra, eu tenho certeza. Acho que o máximo que pode acontecer é. É o episódio acabar no tapa. Não, cara, mas falando em acabar no tapa, vamos entrar no assunto polêmico que é o seguinte. Eita! Não tava previsto. Não, a ordem da comida que é servida no RU. Ai, meu Deus. É a seguinte. Não, né? Você tá certo, tem razão. Tem a sobremesa. Você pega e coloca no cantinho, assim, tal. Isso, depois no cantinho da bandeja, tá? Beleza. Se você vai comer antes, vai comer depois, isso não importa. Isso não afeta o equilíbrio do mundo. Eu só quero agradecer o gênio que me introduziu a pegar o pratinho pequeno pra colocar salada. É, a salada vem logo. Beijos pra você. Sim, sim, quem me introduziu isso foi o Nate, porque, porque caralho, eu cara. Aprendi, né, os ensinamentos passam por aqui, muito bom, velho. Sim, não, isso é sensacional, porque aí você tem mais espaço pra colocar comida, velho. E aí o caldinho do feijão não pega na salada, não fica estranho. Sim, sim. Não. Que? Não faz diferença. Não, assim, você evita problemas como esse, tá ligado? Problemas? Tá, você quer alface com caldo de feijão? Mano, tá, esse não é o problema. O problema é o seguinte. Não é seu problema. O problema é o seguinte. Quando você vai entrar na parte da comida de fato, entendeu? Você tem lá a porra do arroz integral. E depois o arroz branco, ok? Você tem o arroz. E logo, primeiro lugar. Logo depois, veja que fantástico, você tem o feijão. É. Entendeu? A ordem subentendida, né? O subtexto da coisa. Você entende que o RU tá institucionalizando você a fazer o correto? Tá assim falando, olha... O arroz primeiro, o feijão arroz depois. Vem primeiro. Primeiro, o arroz deve vir primeiro. Não seja essas pessoas que eu já vi que vão pro feijão primeiro, depois voltam pro arroz, cara, e, tipo, tem que empurrar a fila de volta, umas três bandejas pra trás. É, o que se passa na cabeça desse cara? Ele fala, não, eu vou atrasar a fila toda e vou zoar todo mundo aqui, porque eu quero colocar o feijão primeiro. Primeiro, nossa. Cara, você já parou nos problemas que tem em colocar o feijão primeiro? Você tá fudendo a ordem do mundo. Por quê? O arroz. Entropia, meu amigo. O arroz, entropia. Ele é para hoje. Exato! Cara, é muito bom! Ai. Muito bom! Muito bom! Cara, entropia. É exato. Nossa, perfeito. Eu nunca vi um exemplo melhor de entropia, né? A desordem no seu prato. Nossa. Precisa me dar um tapa, desgraçado. Na perna! Eu me empolguei. Ah, depois eu vou contar essa história de você se empolgando, rindo. Como assim? Que você encharcou inteiro, rindo. É, aí. Não, vou contar isso. Aproveita que é com água, então vai encaixar. Eu conto depois, continua. Tá, ok. Então, caramba, perdi o Enfim, não, é isso, o arroz, ele é projetado pra conter o feijão. Ele suga, entendeu? O caldo, ele suga feijão. O caldinho. Ele não vaza pro resto do prato. É tipo, você acha que existe um curso chamado Engenharia de Alimentos, por quê? O arroz foi projetado para essa finalidade. Projetado. É, você acha que o arroz surgiu da onde, cara? Os engenheiros de alimentos pensaram durante anos... Entendeu? Mecânica, tipo, dos grãos de arroz. Mecânica dos grãos de arroz pra pensar, puta, como a gente vai fazer, assim, diminuir a desordem, a entropia do prato. Porque você coloca o feijão primeiro, vaza tudo, vaza velho. Tudo, fica aquela sopa de feijão pra tudo que é lado. Então, por isso que eu ponho a salada, tipo, antes, pra evitar problemas com isso. Não que eu ponho o feijão primeiro, mas, tipo, às vezes eu ponho demais. Cara, eu imagino que, tipo, o arroz no meu prato é uma montanha. É uma cordilheira de montanhas que vai... E o feijão é a nevezinha. Assim, o feijão é a neve. É lógico. E a salada é a floresta que fica do lado da montanha. É a floresta. É, cara. E o caldo de feijão é as cachoeiras que florescem. E aí forma um rio que forma passa... Isso, mano, não. Eu imagino todo mundo de Tolkien no meu prato. É maravilhoso. Mas aí você coloca o feijão primeiro e você faz feijão uma desgraça bolseiro, dela. A pessoa que coloca o feijão primeiro, ela não tem limites, cara. A pessoa que coloca o feijão primeiro... Ela tem tendências psicopatas, com certeza. Porque ela não liga pra normal. Ela só não é pior do que a pessoa que põe do lado. Nossa, se você coloca o feijão do lado, você não fala comigo. né? Você tá gastando mais espaço do prato. Dois. É, você tá gastando espaço do prato. Não tem dois, vai se fuder o dois. Você já aprendeu um negócio chamado otimização? Caso não, vai fazer fundo. Vai, deriva o arroz e o feijão. Deriva o arroz e o feijão, aí você vai ver que você consegue otimizar o espaço do seu prato ali, cara. É simples, Se eu derivar o arroz integral do arroz normal... Oi? Nada. Ah, não! Não! Filho da puta. Te peguei, filho da puta. Cara, é que eu não peguei porque eu tô fazendo fubi pela primeira vez. Não chegou em integral ainda, mas... Ah, é. Tá, eu não vou entrar em primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá, obrigado. Enfim, aí logo depois na ordem não das... Faz café não faz cuspir café no equipamento, por favor. Na ordem das coisas na Ryu, você tem a guarnição, né? Que, sei lá, às vezes é ok. O interessante da guarnição é que quando é macarrão ali, olha, ela é infinita. Que é a única guarnição infinita que a Ryu tem. Não, todas são infinitas. Não, pera. Você é verdade, se serve. É verdade, macarrão. Macarrão é tipo uma das únicas que você se serve. Exatamente. Então, até que o cara fez uma montanha de macarrão. É verdade. Macarrão ali, é, ninguém vai fazer montanha de almeirão refogado, né? Falei, oxi, mano, hoje eu cheguei e falei, não, pode pular o almeirão. Não, às vezes eu tenho umas que eu pulo direto, assim. Almeirão. Nossa. Você come almeirão. Eu já vi um cara fazendo, tipo, eu peguei dois pratos, não um prato pequeno e um prato grande. Dois pratos. Grandes. É. E um deles era, tipo, só pra almeirão e, tipo, tabule. Assim. Psicopatas, né? Eles estão por aí. É o novo... O Murilo fez isso uma vez também. Sim, segundo o Diogo Braga. O Murilo fez isso, Murilo. A gente falou tão bem de você. É, você quer continuar sendo nosso amigo? Beijo. Batata. Não, enfim, e aí você tem a famosa mistura, né? Eu não sou um eu detesto o termo. Eu detesto o termo mistura, né? Mistura, tipo. Por quê? Chama de acompanhamento. Acompanhamento, sei lá, prato principal. Sei lá, cara. Chama de qualquer coisa, só não chama de mistura, velho. Mistura, parece algo mais nojento do que realmente é. É, não, mas enfim, a mistura que é... Às vezes é legal, às vezes não, né? Assim, você fala que gosta de estrogonofe de carne. Eu comi ontem pela primeira vez. Né? E aí, o que você achou? Achei legal, achei bacana. Só que eu entendi também o porquê do termo estrogonervo. Ah, maluco. É, não, assim, tem que ter sorte às vezes. Porque não, eu já peguei, a moça já me deu umas colheradas de estrogonofe ótimas. É. E tipo, o cara da minha frente, na minha mesa, que tipo, a gente tava sentando junto. Ele tipo, não conseguiu comer metade. E aí, tipo, eu falei, mano, me dá, tô com fome. Mano, ontem eu peguei o dele e, tipo, aí eu mordi e aí eu senti o estrogonervo. Mano, ontem eu tava separando ali e tal, uns que estavam bons, outros que estavam ruins. Mas teve uma que acho que foi o último pedacinho, sabe? Que eu tava botando fé que era um pedacinho, aí eu fui com tudo. Falei, mano, é água. Ai, aí caralho. Mordi, tá! Não, devia ter. É, mas enfim, estrogonofe legal, bacana. O omelete com espinafre da tripofobia. Eu já percebeu isso? Já. Mano, é sinistro. Eu tô me contorcendo aqui só de. Eu raramente pego a opção vegetariana. Cara, quando é burrito é legal. Burrito, entre aspas. Burrito? Não é burrito. Ah, aquela panqueca. Aquela panqueca com PTS. É, panqueca. Nossa, é, por que você lembra do PTS? Precisava disso. Por quê? Qual o problema com a PTS? Sei ah, lá, não. PTS, qual o problema com a PTS agora? Sei lá, não gosto muito do termo. Fala PTS, eu não gosto, mas se fala que não, se você não falar que é, eu como. Ah, tá. Sabe? Tudo bem. Essas pessoas que não conseguem comer uma coisa sabendo. É aquele tipo de coisa que você tá comendo uma coisa, você não sabe o que quer, aí alguém te fala o que quer e você, tipo, fica com nojo do negócio. Nossa. Instantaneamente. Isso aconteceu comigo uma vez, eu tava comendo no colégio, assim, quando era criança. E aí. Tinha chuchu cozido. E eu não li a plaquinha. Eu achava que era batata. Tava com cara de batata, velho. E eu, tipo, entulhei meu prato de chuchu achando que era batata. Caralho, eu comi a batata doidado, mano. Vou cagar purê hoje. E aí eu, tipo, sentei na mesa, comendo a doidada. Nossa, mano, essa batata tá mó boa. E um amigo meu vira pra mim assim, e, tipo, Natan, isso é chuchu. Eu falei, como assim, mano? É chuchu cozido, não é batata não. Aí a próxima mordida que eu dei, velho... Nossa, veio um gosto de chuchu, deixei tipo, quase o resto inteiro no quando prato. Quando a pessoa faz uma observação sobre a sua comida, você fica... Aquilo marca pra sempre. Marca, não tem como tirar o gosto, o cheiro, fica, velho. Alguma coisa... Fica, alguém cara. Alguém faz aí ou fez psicologia, por favor, me explica essa ideia, porque é muito estranho. Acho que você direciona a sua atenção, né, cara? Não sei. É uma oportunidade pra e-mail. É aí, olha só. Manda e-mails. Se você é da Neuro, se você manja aí, por favor, manda e-mails para webradio@ufabc.edu.br. É isso aí? É isso aí. É isso aí. A gente lembra, a gente lembra. É isso aí, webradio@ufabc.edu.br. É isso aí, manda e-mails. E cara, o que mais temos na Rio, cara? A gente tem, além da Rio, as opções fora da Rio. As opções fora da Rio. Pra quem não quiser comer na Rio. Pra você que já tá cansado da Rio. Tá aquela. Você foi massacrada pelas P1, você quer, assim, uma semana de fazer bem pra você? Não come na Rio, vai comer em algum outro lugar mais chique. Sim. Desbanca um pouquinho mais de grana. Nossa, teve. Ah, não, esqueci de falar do dia que o Rio tentou me matar. Verdade. Ah, meu Deus. Mano, era o suco de abacaxi no dia. Ai, meu e, Deus. E, tipo, eu não tinha tomado suco enquanto eu tava comendo e tal, aí eu virei o suco no final e. Pei. Tipo, saí da Rio. Uhum. Quando eu saí. Minha língua começou a arder. Ué. Aí eu, tipo, pensei, um ardidinho, daqui a pouco passa. Não foi, cara. Foi escalando em escala, assim, exponencial. Ih, meu Deus. E foi ardendo. Eu falei, mano, minha língua deve estar furando no meio. E aí, tipo, só fui no banheiro, fiz um bochecho e tirei o resto que tinha do suco de abacaxi na minha língua e ele saiu. Mano, o suco de abacaxi, ele é mortal. Mas era o com ou sem açúcar? Era o com açúcar. Será que não era, tipo, o açúcar? E veio, açúcar? E veio, tipo, formigas fantasma comer a sua língua. Ah, claro, mano. Claro. Tá. Claro. Voltando ao, às alternativas. Alternativas ao Rio. A Rio sempre tem. A gente, mano, teve uma semana. Nós fizemos uma pesquisa, né? Nós pesquisamos nos arredores aqui do Campo de Santo André. E pedimos sugestões também. A gente tá no Campo de Santo André, a gente só tem aula aqui, então. E acho que em Sumbrar não tem nada. Tem o quê? Você caçar aranha e fritar na fogueira. Ou Bar Lombardi. Em São Bernardo, se você sai do campus e vai pra Kennedy, tem tipo N opções ali e tal. Tem shopping perto também. Tem então. O Golden, assim, Golden Square? Não coisa. Sei. É, o Golden Square. Aqui também, aqui tem o. Qual coisa? Tem o shopping perto da estação Saladino. Ah, mas é. Se rolê. Se você tá disposto, vai lá. Se você tá disposto, tá com disposição até lá e tiver grana também. Já, né? Praça de alimentação do shopping já é uma opção. Sim, sim. Tem a praça de alimentação também do Carrefour, que é mais perto também. Não tem tantas opções quanto as do shopping. Uhum. E a gente tem os restaurantes locais aqui também por perto, né? Sim, a gente tem N opções aqui, cara. Eu tive o prazer de pegar uma semana e almoçar um dia em cada um, então eu consegui dar uma opinião sincera sobre a comida de cada um. Enfim, qual a nossa primeira noção que temos anotado aí? A gente tem aqui o... Ah, eu anotei primeiro a Nova Castrone, né? Qual que é esse mesmo? Esse é, a Nova Castrone é a pizzaria. Eu fui com você lá do lado, tava fechado na hora. A de Sirra, não era? É, a Sirra. Você já pegou lá, então você pode contar mais. Cara, a Nova Castrone é assim, no dia que me chamaram pra ir, eu tava, tipo, querendo muito ir pra casa e tal. E aí falaram, do lado da facu e tal. E eu, tipo, não, mano, eu tenho que ir pra casa. Vem pra cá, mano. E bom. Aí eu não sabia como me locomover, não sei direito como me locomover em Santo André ainda. E ela falou, mano, é do lado. E é literalmente do lado, assim. Você pega aqui a saída. Esqueci o número da saída. Fica do lado da piscina. Da piscina? Ah, acho que aquele é o 6. Acho que é o 5 ou 6. É o 5. É a saída da Torre do Relógio. Cara, eu. Putz, eu não tô entendendo a minha letra. Parabéns. Acho que é. É Spears. É Rui Spears, verdade. É da Britney Spears. Eu lembrei porque eu fiz associação com Britney Spears. Pega o portão 6, atravessa a rua e segue em frente. Acho que é o 5, mas tudo bem. É, você vai seguir em frente e virar a primeira rua. Essa vai ser a Rui Spears. É, você sai daquele portão da Torre do Relógio, que é a Santadélia já, e a primeira direita já tem a Spears. E você vai encontrar a Nova Castrone. Subindo um pouquinho a rua só. Logo à frente do Yak Burger. É isso mesmo que você tá pensando. Yak Burger. Assim, quando você me contou, eu achava que era tipo um hambúrguer de Yakisoba. Eu também achava, mas eu espero ainda que não, porque eu ainda não tive a oportunidade de pedir alguma coisa lá. Eu também não. Mas eu acho que é porque eles servem yakisoba e hambúrguer. A Nova Castrone e Yakiburger tem o mesmo dono, né? Então... Isso que é empreendedorismo. Pizzaria, esfirraria, hambúrguer e yakisoba. São, tipo... Perto de uma faculdade. É a tríplice do junk food que um universitário precisa. Quatro. Ah, aqui eu conto pizzaria e esfirraria como, tipo, uma. Ah, sim. Porque, tipo, esfirras não são nada mais nem menos que mini pizzas. Ah, vai, esfirra aberta é, né? É, ah não. Se você come esfirra fechada, não fala comigo. Como assim? Eu sei, é o original, olha, minha esfirra fechada. Não, esfirra fechada é bom, mas não desmerece a esfirra aberta. A esfirra aberta ganha, cara, não começa. Não. Já quer brigar. Não, meia hora de programa. Eu só tô falando que esfirra fechada também tem seus. Entendeu? Aham. Uhum. Ah, aqui, olha, não, é assim. Esfirra fechada tem um negócio. Você tem que acertar a proporção de massa de recheio. Às vezes você dá, tipo, sim, às vezes você dá umas é três mordidas e você tá aquela massa seca e você não chegou no recheio ainda. É, isso é verdade. Você fica, dá um... Na esfirra aberta não tem problema. É tipo aquela coxinha que tem uma bolotinha de recheio e o resto é tipo, é massa grossa, enorme. E a esfirra aberta não tem esse problema. A mordida, qualquer mordida que você der, Você pega... Você já pega a região, não tem como errar. É, verdade. Você vai direto no objetivo, né? É. Entendi. Bem, a nova Castrone, os preços dela são bem variados, assim. É... Tem que fazer valer a pena. O tipo lugar tem que fazer valer a pena. É, pra mim tem que fazer valer a pena, porque é o seguinte. Eu fui com amigos, esses amigos às vezes comem uma esfirra cada um, no máximo duas, tal. E eles pedem das esfirras mais especiais, mais elaboradas, com sabores só? Diferentes. Oi? Só uma? É. Nossa. E aí, tipo, isso varia mais ou menos de 3 alguma coisa até 4 alguma coisa, a esfirra. Isso pra mim, pra homem ser aberto, eu acho caro. Embora a esfirra da Castro seja grande, eu ainda acho caro. Tipo, okay. Não tem como mostrar aqui no negócio, mas eu acho que deve ter... Tamanho do prato pequeno. Uns 20 centímetros de diâmetro. Ah, então o tamanho do prato grande. Diâmetro? Não. Ah, diâmetro. É. O prato... Calma. É o prato grande da Rio, basicamente, não, quase. Cara, não. Não, vai, é uma pizza por... Tá, menos. Sei lá. Mas é grande, é grande. Só que, cara, eu penso, putz, eu vou gastar 5 e alguma coisa em uma esfirra, enquanto eu poderia ir no RU, encher o cu de comida e... É por isso que às vezes eu prefiro o Rio. É, então. É, pra mim, o que vale a pena na Castrone é, vai e pede. Uma de queijo, uma de calabresa e uma de carne. As três são R$2,90, do mesmo tamanho de todas as outras esfirras e, cara... São boas. Cara, são boas. Ótimo. Excelente. É isso, então. Viu? Você come e sai de lá com o estômago doendo. Que esse é o objetivo, né? De comer. Sempre. Não é quando você tá cheio, é você tá chorando, Jorge. É, exato. É quando seu corpo fala, mano, para, senão... Eu fecho a sua glote, você não come mais nada. Exato. Sistema de emergência. Então, aí R$2,90 cada. Se você pedir as três ou três de cada, fazer todas as combinações possíveis nesse espaço vetorial de esfirras, você acaba gastando no máximo... Uns 7, 8 reais? É, uns 8 reais e... Se alguém quiser pegar bebida... 8 reais alguma coisa. Se alguém quiser pegar bebida... 8 reais e 70 centavos. É, se alguém quiser pegar bebida... A bebida pode variar. Eu acho que refrigerante deve ser preço 4 de refri normal, coisa. 4 reais, né? Preço de refri normal, entre aspas, né? Standard de estabelecimentos. 3,50, 4 reais. De 4,50. Então, ó, se você tiver, tipo, uns 10 reais, dá pra você comer esfirra até o talo. Sim. E se de sobrar um trocado, aí você pega um refri. E é isso. Já dá um bacana, já. Legal. É. Beleza. Tem a nova Castrone, tem o Yak Burger, que se você quiser experimentar, vá lá. Eu não sei os preços ainda direito. Então. É. E agora tem os restaurantes, né? Tem os restaurantes que eu fui agora, que eu te levei em um, inclusive. Sim, o Cheiro Verde. Cheiro Verde. O Cheiro Verde tá de mudança. Tá, né? De mudança. Aproveita enquanto tá ele aí, logo perto da saída 6 mesmo. É, perto da saída 6, vira à direita, segue em frente. Isso. Você vai. É na abolição, você vai achar ela. Mas a gente tem aqui o endereço. Você tem endereço novo? Claro que tem, né? Ótimo. Calma. Cheiro Verde, abolição 387. Isso. E ele se anotou pra onde eles vão se mudar? Não. Filho da mãe. You had one job. Cara. Esqueci. A moça anotou no cartãozinho pra você. Ah, é verdade. Por isso que eu não anotei, cara. Tá vendo só? Ah, eles vão mudar pra... Rua do Amaral... Alguma coisa. Amaral Wagner? Vê se é... Caramba, você... Eu não entendo essa letra. Você não entende a letra de ninguém. A letra dela é estranha. Não, Rua dos Aliados, 66. Mas tem escrito Amaral. Será que é colégio. Perto do Colégio Amaral? É, Rua dos Aliados, 66. Ah, é, Rua dos Aliados, 66. Cheiro Verde vai mudar pra lá. É um pouco mais pra cima. Enfim, o Cheiro Verde. O que é o Cheiro Verde? Vai, fala aí. Você, o Cheiro Verde, lá, mas... me levaram uma primeira vez ano passado, um pessoal aí me levou pra almoçar. Eu não tinha grana pra... Eu tinha grana só pra comer na Rio, e aí o pessoal tinha me chamado pra sair pra comer. Eu falei, mano, não vai dar não. Aí ele falou, mano, a gente paga pra vocês. Aí eu falei, caralho, vocês são os anjos. Foi o pessoal da Luísa, da Roberta, Danilo, Minas, vocês todos aí me levaram pra almoçar. Eu nunca vou esquecer disso, beijinho pra vocês. O Cheiro Verde é um lugar que tem tanto self-service quanto você pode pedir um PF, né? Você pode comer à vontade por, tipo, sei lá, R$17, ou escolher um PFzinho por, tipo, de entre R$11 a R$15, assim, então você tem várias... E acompanhar arroz, feijão, salada ou fritas, e aí, né, o acompanhamento, um bife, calabresa, linguiça, peixe, o que você quiser. E olha, bicho, aquela comida é muito boa. O prato vem amarrotado de comida, você acha? Vem tipo, bem servido, assim. Vem bem servido. Eu que como bastante. R$12 é o preço standard, assim, de PF hoje em dia. É, boteco, né? Em geral, assim, sempre se afasta de preço aí, tá? Eu achei um preço ótimo. Assim, não é mais barato que a Rio, claro, mas é uma alternativa. É, né? Eu falei, é aquele dia que você quer se sentir melhor consigo mesmo. Vai comer no cheiro verde, porque é uma comida que vale muito a pena. É, o estabelecimento atual é pequenininho, né? Apertadinho. É caseiro, parece que eles adaptaram uma casa. Tipo. Então... Mas eles estão de mudança, então vamos ver como é que fica o novo lugar aí depois. Sim, sim. Então, o próximo é o Bom Gosto. Mas fica na Santa Adélia. É, a Santa Adélia. O Bom Gosto. É. Amo muito. Bom Gosto. Eu fui duas vezes também. Eu fui essa semana que eu fiz a exploração dos restaurantes. E fui uma outra vez com esse mesmo pessoal que me levou no Cheiro Verde. E realmente muito bom. É, ele é só por quilo. Mas o quilo é muito barato. Eu peguei comida pra caramba e eu gastei, tipo, pegando suco ainda, eu gastei R$22. E é um sucão, tipo, um copão enorme, assim, uns 15ml, vai. E é, tipo, eu gastei, sei lá, R$5 no suco, mó gostoso, natural. E pratão de comida, a comida é boa. Tem opção vegetariana, barra, ou não sei se é vegana. E tem sem glúten também, e tá realmente muito bom. Sim. É uma comida que eu voltaria lá com certeza várias vezes se desse, se eu tivesse a grana. É muito, muito bom. Vão no tipo, Bom Gosto. Não é o mais barato deles. Até os que a gente vai recomendar aqui agora, acho que o Bom Gosto é o mais gostoso. Tem o Bom Gosto que fica logo do lado do... Parada Obrigatória. Parada Obrigatória. Que é literalmente do lado, né? Enquanto o Bom Gosto é uma casa mesmo que foi adaptada em restaurante, o Parada Obrigatória é realmente um estabelecimento maiorzinho. Também é self-service, só que ele é um pouquinho só mais caro. Você não vai gastar muito mais do que R$20 se você pegar bebida, inclusive. Aliás, o Parada Obrigatória tem um esquema excelente que eu descobri na hora, assim, que eu tava pegando comida. Você chega no balcão e aí tem um aviso, assim, chute o peso do seu prato e se você acertar, nossa, você ganha um fantástico. Suco grátis. Eu falei... Caralho, que foda. Não, isso é fantástico. Eles têm uma margem de erro. Eles têm uma margem de erro de né? Mais ou menos 10 gramas. E o meu prato tinha dado 580 e eu chutei tipo 560. E eu, tipo, por 10 assim, eu podia ter ganho um suco grátis, mas não foi. Caramba, cara. Mas a comida de lá é boa. Eu ainda prefiro do Bom Gosto, mas lá tem mais variedade. Entendi. É um restaurante assim mesmo, maiorzinho. Qual que é o preço lá de novo? Ó, enquanto você gasta, vai. Eu pegando uns. R$17 num prato da hora lá no Bom Gosto, eu gastei uns 20 e pouquinhos. Ah, saquei. É um pouquinho só mais caro. Entendi. É, se então, você acertar o suco ainda, se né? Se você então... acertar o suco, já tem o suco de graça. Acertar o suco não, acertar o peso do prato. É, o peso do prato. Exatamente. Acho que a gente anotou tem isso por enquanto. Claro, tem o Mary Salgados. Mary Salgados, a Larissa, beijinhos pra Larissa, me levou lá um dia, eu tava de bobeira esperando a aula começar, né? Eu tava entre aulas, saí mais cedo de uma, fui esperar a outra. E aí ela me encontrou assim no piso vermelho e falou, mano, vamos lá comer salgado por R$1? Eu não tinha conhecimento algum do Mary Salgados. Meus olhos brilharam assim instantaneamente. E aí foi, cara, onde? Meu, é a travessão da rua do Portão 7. Aquela saidinha do lado da Rio com a rampinha. Você literalmente atravessa a rua só. E tá lá, Mary Salgados, do lado daquela casa de HQs, de Biz, cards, etc. Cara, eu nunca comi no Mary Salgados, mas esses lugares que vendem salgado a R$1 estão todos no meu coração. Topster, muito bom os salgados. Sem contar que eles têm, pra você ir botando no seu salgado, um potão de ketchup de 3,5 litros. Eita! Enorme! Pozão. Muito grande. Porra, velho. Sensacional. Muito bom, velho. Tem um outro lugar que eu descobri nesse mesmo período aí, na mesma rua, inclusive. No Mary Salgados? É, na mesma rua do Mary Salgados, você vai pra esquerda, né? Sai do Portão 7 e vai, tipo, direção Mary Salgados e vira à esquerda e continua na rua. Você vai encontrar um posto da escola e no estacionamento e do lado tem uma barraquinha que são dois, é um casal de senhores, né, se eu não me engano, é tipo mãe e filho, eu acho, e eles vendem salgados também a R$1 com suco natural e café e caralho, e é também barato, muito bom. Sim, sim. Então se você tiver, tipo, não quero almoçar, mas eu tô afim de comer alguma coisa. Salgado R$1, salgado muito bom. Cafezinho gostoso, pra comer à tarde, não sei. Você lembra o nome ou não? Postaram lá na página. Ai, postaram na página depois, eu vi. Nossa, eu tinha que ir lá, meu. Eu esqueci o nome, putz. Sim, sim. Mas é muito bom. Cara, mas é na mesma rua da Mer Salgados, então... Não tem como só errar. Você descer um pouquinho mais, você encontra. Faça um esforço, faça pesquisa. uma quadra só de diferença. Sim, sim. E acho que... Não, tem uma pizzaria que, putz, eu não consegui pegar o nome com o amigo que meu, que a pizza cara. É o quê? R$20, né? É, que a pizza é R$20, cara. Caramba. R$20 a pizza. Mas é tamanho de pizza mesmo ou é... É o tamanho de pizza, padrão. Uau. Padrão, equação amostra. Mas igual. E o padrão de qualidade? Ah, e falou que era bom pra caralho, cara. Eu preciso... Será que deu piriri em alguém? Porque assim, eu não tenho critérios, mas o meu único critério é não me dá piriri. Ah, saquei. Se comida dá ruim em mim, aí é problema. Mas o resto é... Do chão não passa, tá ligado? Ah, cara, piriri é... Às vezes, dependendo da comida, eu aceito, sabe? Tipo... Vale a pena? Mas se for uma comida que tá carregada de leite, eu vou saber que... Eu sei que depois eu vou soltar uns peitos, assim, meio ruim, sabe? Então... faz parte. Chegamos na escatologia já. Beleza. Ah, não, só fiz uma observação. Não, precisava. Precisava. Eu quero que você tire uns 10 segundos e pense, precisava. Ok, não precisava. Tá, obrigado pela, né, clara evidência da sua mente. Olha só, enfim. Ah, cara, enfim, eu acho que é isso que a gente tinha pra falar de comida e RU. É. Exato. Deu bastante tempo até, tô surpreso. Caramba. Sim. Eita, nossa, 40 minutos? 46 minutos. É, nossa, ok. Pro primeiro bloco, muito bom, muito bom. Vamos terminar o primeiro bloco por aqui? Sim, fica com a música aí, recomendação do Nate essa semana. Uhul! Que vai ser? Surpresa. Surpresa? Surpresa. Tá, você tem que falar, vai, acho que é legal a gente falar o nome da música pra, sabe, pelo menos cotar assim. Eu vou colocar My Number, do Falls. Ah, ok. Yeah. Ah, beleza. Fiquem aí com a música. We don't need the city, the creed or the culture. Voltamos! Segundo bloco. E aí agora a gente vai pro pessoal. Vai. O que, que a comida já fez pra gente, né? O que a comida já fez pra gente? Que a gente comentou agora o que, que a gente faz com a comida, mas a gente tem, né, tem a história ao contrário, né? Sim, sim. Aqui na pauta, a primeira história é a história do leite podre. Eu quero saber o que, que é isso. Ah, que, cara, não, que eu é lembra, isso, cara, lembra que eu contei mil vezes já. Eu não tenho critérios. É. Então. Teve uma vez, eu acordei pra ir pro colégio, meu pai fez meu café da manhã enquanto eu botava tipo, uniforme e tal. Bebi o leite assim, na maior moral, tá? Goela abaixo. Show. Cheguei no colégio e. Vi, só leite? Só, eu tomei um. Comi, enfim, tomei um café da manhã normal, um tá copo ligado? De leite? Não. Tinha pãozinho e tá? tal. Não, mas não tinha nada. Ah, não, não leite no Todd. Ah. Ah, tá. Acho que isso inclusive afeta a história. Enfim, eu tava na escola, tipo, segunda, terceira aula. E aí, eu senti como eu senti um rebuliço, assim, comecei a me sentir muito mal, velho. Eu tipo, fui no banheiro, passei malzão, falei, nossa, eu fiquei incapacitado, neutralizado. Aí chamaram meus pais, eu fui de volta pra casa, e aí eu só chego, meu pai veio me buscar, e aí eu só chego em casa e minha mãe começa a, tipo, gritar com o meu pai, não, porque você deu leite podre pro Natan, e eu, tipo, e ele tomou tudo. Que? E aí, tipo, meu pai ficou meio confuso, porque... Eu, teoricamente, tinha que ter percebido que eu tomei leite podre, mas, tipo, não era o leite podre que ficou, tipo, embolotado, virou iogurte, assim. Como assim? Mas como que tava podre, então? Não sei, eu gorfei tudo que eu comi naquela manhã. Eu acho que aí, então, eu tava falando que o Todd deve ter mascarado aí o azedume do leite e eu... Mas tinha que ter muito Todd ali, cara. Não, isso que é estranho, não tava ruim, não senti gosto nenhum, não sei se eu tava com sono também. Mas eu tomei leite podre. Aí eu não sei quem é o culpado dessa história até hoje, se é meu pai que não percebeu que o leite tava podre. E só fui eu porque eu tomei todo e não percebi. Puta, velho, não. Não, eu fui, né, eu tomei a xícara num golão, assim, tá, foi show, maravilha. Nossa, e eu mano, não percebi nada. Não creio, meu Deus do céu. Não percebi nada. Acho que, mas enfim, eu acho que esse dia me deixou fascinado pro resto da minha vida. Cara, não, eu raramente tive problemas de passar mal com comida. Quase nunca. Nossa, acho que eu lembro de uma vez que eu passei mal com comida, que foi quando... Eu não sei o que me fez passar mal. À noite era, sei lá, vamos fingir que era uma terça-feira à noite, chovia muito. Eu e minha mãe, a gente decidiu pedir um Shining Box, nunca tínhamos pedido em casa e tal. Ela falou que era legal. Eu falei, ah, ela deve estar falando que é legal, deve ser legal, essas né? Essas primeiras experiências nunca são boas. E aí, tipo, a gente pediu um yakisoba lá e tal. Aí eu comi o yakisoba, achei meio ok, meio pra lá, meio pra cá e tal. E no dia seguinte tinha escola, fui pra escola. E aí eu, né, aquela coisa, né, mamãe faz o lanche e tal, não sei o quê. Aí ela, ah... Esse salame aqui, ele já passou da validade, eu acho, né? Mas vai dar nada, não. Tipo, como assim vai dar nada, não? Não vai dar nada, não. Eu acho que eu posso me relacionar com essa história. Então. Aí, tipo... Ah, ok, né? Se minha mãe falou, tá falado. Aí, beleza. Eu fui lá, tal... Quantos anos você tinha nessa história? Acho que eu tinha 13 pra 14 anos. Tá, eu acho que eu tinha um pouquinho menos. Né? Não, eu tinha uma idade, assim... E aí eu, beleza, vamos lá, né, tal, fui pra escola, não sei o que, no intervalo comi o meu lanchinho de salame, e de repente a gente tava na sala de vídeo lá, e aí sabe quando você sente, cara, alguma coisa tá estranha. Bateu, sim. Algo de errado não está certo. Eu não sabia o que era, eu nunca tinha sentido aquela sensação antes, sabe? Eita, era novidade. Era novidade pra mim. Podia, eu tava tipo nossa, será que é puberdade? Será que é puberdade? Podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer coisa e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu pensei, mano, eu acho que eu preciso ir ao banheiro. Aí eu comentei... Não, por via das dúvidas, sentiu uma coisa estranha? Vai no banheiro. Eu aproveitei que a professora tava lá na frente e tal, na minha frente, imediatamente na minha frente, né? Eu preciso ir no banheiro. Aí eu fui lá, quando eu abri a porta da sala de vídeo, já foi na hora. Tipo... Foi um interruptor, assim. Foi na hora, cara. E tipo, eu falei, mano, vou correr pro banheiro, que tem mais, cara. Tem mais. Tipo, sabe o Tom Cruise correndo em qualquer filme dele? Qualquer filme, tipo, Só faltava ser, tipo, ter gorfado tipo, no meio do caminho, fazer um raça até não, o banheiro. Não, e tipo, não era perto o banheiro. Isso que era triste, porque assim, a minha escola era grande, né? E a sala de vídeo ficava... ficava, tipo, você tinha que atravessar uma pontezinha e chegava na sala de vídeo. Aí essa sala de vídeo ficava entre duas pontezinhas da escola, sabe? Uhum. Então precisava atravessar essa ponte pra chegar até outro bloco. Caralho, velho. É, e aí correndo lá... Pô, dá pra fazer uma trilogia de livros antes de chegar no banheiro. É, assim. Aí eu corri, cheguei no banheiro, tá. Vomitei de novo. Aí fui dispensado, fui pra casa e tal, e passei o dia inteiro vomitando. Jesus e, amado. Cara, saía por todos os lados, era, tava, sabe, exorcista, tava. Nossa, exorcista. Senhora. Eu lembro que tava passando Cidade dos Anjos no SBT, eu fiquei vendo esse filme enquanto tava vomitando lá e o... Cena, velho. Nicolas Cage. E aí, cara, eu acho a enfermaria da sua escola era aquela enfermaria que, tipo, tinha uma caixa de band-aids usada e, tipo, só chá. Ah, até tinha coisa lá. Não tinha remédio. Mas era tipo o máximo remédio... pra fazer curativo, mas eles não podiam te dar remédio. Porque eles te davam o quê? Chá? É toda enfermaria de escola te dá chá. Não, eles ligavam pro hospital, se fosse ligavam, muito... Foda-se. Se fosse... se fosse muito zoado, eles, tipo, ligavam pro hospital, alguma coisa assim, mas normalmente não era, então... Mano, eu não sei porque todo mundo, até eu já passei mal na escola, não lembro porque. Foi uma dessas vezes aí que eu... Não, a minha poder. Sorte é que eu morava na rua da escola, então eu só precisei descer. É, não, rua. Eu morava em outro bairro, era tipo uns 10, 15 minutos de carro. Ah, sim. E eu tinha que aguardar na enfermaria, despejando tudo dentro de mim. Aham. E a única coisa que eles podiam me dar era, tipo, comprimido, só que eu sempre tive o problema pra tomar comprimido, até hoje eu tenho. Eu acho muito difícil, eu engasgo, sei lá. Caramba, era cara. Ou comprimido ou chá. Eu falei, vou tomar o quê? O chá de camomila vai parar meu cu voar pro teto. Não vai adiantar nada. Cara, essas pessoas que resolvem tudo com chazinho, né, é cara? É tipo a mãe do Chris. Ah, foi atropelado, toma um xarope. Não, a minha mãe é a mulher do chás, cara. Ela conhece todos os tipos de chás e... Ah, nossa, você tá com isso. Toma chá disso porque não sei o quê. Meu Deus. Eu lembro que tinha um chá que ela tomava numa época que ela tava fazendo, sei lá, algum detox, alguma coisa do tipo. Que o nome do chá era Mil Homens. Quê? O nome do chá era Mil Homens. Eu não, tipo, por quê? E o chá era horrível, era muito amargo, era tipo... Era o suor de Mil Homens, tá ligado? É, sei lá, deve ser o suor de Mil Homens. Era a pior coisa que eu já bebi na minha vida. Nossa Senhora. Enfim, e aí eu acho que desde esse dia que eu passei mal com o salame, não sei se foi pelo salame ou se foi o yakisoba, e eu odeio yakisoba até hoje. Se eu coloco na boca yakisoba, eu fico com ânsia de vômito. Ah, não. Cara, é uma parada horrível. Eu odeio yakisoba. Ah, mano, eu queria continuar sendo seu amigo. Eu tenho guerra declarada ao yakisoba. Eu sabia que a gente ia brigar nesse episódio. Não, velho. Teve uma vez, tava na casa do pai do meu ex-namorado lá em 2014. E aí a gente tava, tipo, todo mundo lá, legal, não sei o quê. Ah, nossa, o irmão da fulana vai cozinhar pra gente. Ah, que legal, que bacana. E aí, fulano, o que você vai cozinhar? Ah, vou cozinhar yakisoba. E eu, tipo, ah, que legal, não sei o quê. Por dentro eu tava, tipo, mano, eu tô muito fodido. Tô muito, mas muito. Vou sair daqui, vou no boteco, depois tipo, eu não volto. Posso ser o cara fresco. Não, tipo, eu não posso ser o cara fresco. Não pode fazer desfeita. Né, porra. Como eu entupo a privada, mas não faço não, desfeita. Tava todo mundo no hype, velho. Tava todo mundo, nossa, porque vai ser foda, ele vai fazer yakisoba. Tá. Eu comecei a sentir o cheiro já. Eu fiquei, mano, não. Eu vou comer do lado de uma lata de lixo. E ela sabia que eu tinha uma parada aqui, yakisoba. E ela ficava, tipo, olhando pra minha cara assim. Sua mãe? Não, a minha ex. Ah, sim. Pode ficar cá. E eu, tipo, mano, isso vai dar ruim, velho. Isso vai, não vai dar certo, cara. E não, e o pior, e já era um dia que eu tava doente, porque, tipo, eu tava com amidalite e eu tava tomando antibiótico. Nossa. E aí eu tava naquela situação de antibiótico, né? Eu precisava ir no banheiro, não sei o que e tal. Mas beleza, isso aí tava lidando. E aí, cara, quando teve o yakisoba lá, aí, tipo, mano, eu falei, é agora. Preciso fazer isso. E enchi o pote, assim, tipo, fazendo curvinha. Tomou, né? Coragem. Tomei coragem. E cada vez que eu mastigava, eu prendia a respiração. E assim, e mesmo assim, eu sentia aquele revertez, assim, no estômago e tal. Aí o pessoal, nossa, tá demais. Tá gostando, fritou. Nossa, tá legal, tá bacana e tal. Ó, bem feito, ó. Teve ele falando, ah, você vai pegar mais? Não posso comer muito por causa do remédio, não sei o que, tal e coisa. E aí, beleza, deu cara. Deu migazão. Nossa, mas as vontades que eu tive de vomitar naquele dia foram... Você não gosta até hoje de yakisoba? Não, não gosto, não aceito yakisoba. Que saco. Eu não sei como as pessoas gostam, na real. Eu amo yakisoba, por isso que eu não queria brigar com você. Mas, eu amo yakisoba muito. Não combina, nada naquele prato combina. Nada. Como assim? Ele não é harmônico, tipo, as coisas são muito destoantes. Não, ele não é que ele não é harmônico, ele é um coringa, na verdade. Dá pra você comer a soba com o que você quiser. Não, velho. Tá. Não. Mas você tem vegetais mal cozidos, um macarrão cozido demais e uma carne mal feita. Ah, isso, pô, que assim? Carregado de shoyu. Isso que é yakisoba. Vou te carregar um soco. Yakisoba é bom. Tem, nossa, mano, tem um restaurante chinês fantástico que eu nunca vou te levar. Tem alguma coisa que não seja yakisoba lá? Tem. Mas então, você acha que eu vou te levar pra não comer yakisoba? É um dos melhores pratos do restaurante. A gente pode comer ramen. Ramen é alternativa que legal ao yakisoba. O ramen não é nada perto de yakisoba. Mas pô no seu cu, caralho. Mano, o ramen é muito bom, velho. Ah, não. Ô, você quer não, team quer ramen? Parar de gravar isso aí no tapa? 5 minutos no tapa e depois a gente volta. Enfim, mas você acha que todo mundo tem um prato que, sabe, que não se dá bem, assim, tipo... Tipo você e gengibre? Não, escuta aqui. Ninguém gosta de gengibre de verdade. Essa é a minha teoria. As pessoas fingem que aceitam o gengibre. Eu amo gengibre. Mano, por quê? Como assim, por quê? Por quê? Que ali naquele gosto horrível... É gostoso. Meu, já comeu gengibre em conserva? Não. Pra que eu ia atrás disso? Você gosta de picles? Sim. Por que você vai atrás de pepino, velho? Pepino não, velho. Mano. Não, é totalmente diferente. Pepino é legal. Picles é nojento. Não, velho. É não. Muito ruim. Não, cara. Você tá falando de coisa em conserva, assim, esquisito? Gengibre em conserva não, é gostoso. Não, é docinho não, e é tipo... É meu, né... Eu esqueci a palavra. É picante, entre aspas. Não é picante, ele só é ruim. O seu corpo fala, para, cara, para de comer esse negócio. É bom, o gengibre é bom. Dá pra você pôr, tipo, não, no sushi, não, dá pra você pôr... Não, dá credo, pra você pôr... Não. A parada do gengibre é... Dá pra você pôr na salada. Cagou. Ele marca o gosto dele na comida inteira e você só sente gosto de gengibre, cara. Não. Cara, o gengibre... Gengibre ele, é bom. Ele é o evil da comida. Ele é aquele... Evil é coentro. Sabe, ele é a erva daninha dos tubérculos, cala cara. Cala a boca, isso aí é coentro. Coentro é coentro. Não, ah, não, mano. Coentro não tem nem é tudo isso, velho. Coentro é legal, é bacana. Que legal, é, o quê? É legal. Você vai fumar... Não, posso você fuma coentro, seu nojento, porque é muito ruim. Não, cara, eu aprendi a gostar de coentro. Se tem uma coisa que estraga o sabor da comida, é coentro e sua má vontade também, né? Não, cara, não. Coentro eu aprendi a gostar quando eu fui pra Salvador e na Bahia, Nordeste, eles colocam coentro em tudo que é lugar. Nossa senhora, o Brasil tem um lugar problemático. Ah, cara, não, tipo, é legal, não tem problema, sabe? Eles sabem usar o coentro, essa parada, sabe? Tem uma coisa que é você saber usar o negócio e outra coisa que é você não saber. Não vem falar que é o caso do gengibre, não, porque o gengibre fica ruim de qualquer jeito. Não, ai, juro. Vai falar que você não gosta de tofu também. Ah, nunca comi tofu. Não? Ah, não, vem em casa, esse mental, eu ponho um pouquinho de cebolinha, shoyu, gengibre. Não! Se você for sem gengibre... Eu vou botar, você nem vai perceber. Ah, não? Você vai comer... sério? Eu vou fazer você comer vendado, desgraçado. Uh-huh. Você vai comer, você vai gostar, você vai falar, minha cara, uh-huh, é bom. Vou fazer tipo a Ana Maria Braga, tipo, passando um HMM. Não, isso assim. Não vai rolar, porque, cara, eu sou o rato do gengibre. Eu sei onde tem gengibre, cara. Você é um... Pelo cheiro. Mesquinho. E coloquei na boca, senti o gosto, e tem gengibre. Mesquinho aqui. Pra caralho. Cara, tava na casa da minha namorada outro dia e alguma. Eu lembro que doce que a gente tava comendo que tinha um pouquinho de gengibre. Adoro. É, quase ninguém percebeu assim. E aí eu, tipo, meu Deus, tem gengibre aqui, eu preciso fingir que tá legal. É, mas enfim, assim. Ah, gente, vou sair. Só teve com sua namorada, um caso que tinha gengibre e eu gostei. Um caso. Ah, é uma suco de maçã batido com gengibre. É uma luz no fim do túnel. E tem que ser tipo uma rodela de gengibre pra três maçãs. É uma luz no fim do túnel. Tem nessa turma. É. Você vai botar coentro no suco de maçã? Não vai. Não tem nada a ver. Esse gengibre dá pra botar no suco de coentro. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, não tem nada a ver, velho. Nossa, eu vou fazer um pudim de passas aqui e vou colocar coentro. Eu vou colocar gengibre, vai ficar bom. Nossa, não, credo. Pra quê, velho? Ah. Não. Enfim, nada. Vai, próxima. Você é um... Ai, pentelho pra caralho. Mano, uma hora de episódio eu quero moer você no soco. Eu conheço você há um ano. O que que é? Você tá, tipo, destruindo toda a nossa amizade. Isso que a gente já, isso que a gente já jogou Uno juntos. Já jogou... Nossa, verdade. Sei lá, não sei se a gente já jogou... É, mano, já jogou um monte de desgraça junto e a gente não se matou. Agora a gente tá falando sobre comida e quer... Destruiu o estúdio. Mas comida é o assunto mais polêmico que existe, cara. Não tem mais assunto mais polêmico que comida, cara. Mano, esse dente podre me deixou tão fascinado pro resto da vida que eu passei uma semana na Polônia comendo a mesma merda e eu, tipo, meu organismo falou... O que você comeu, a chinitza? Não, assim, Era só schnitzel. Velho. Ah, verdade. Puta, velho. Não, assim, uma semana inteira a gente acordando 6 da manhã e chegando, tipo, no quarto, 11 da noite. E a gente, tipo, tinha o café da manhã no hotel. E o almoço e jantar era em algum lugar no meio do... qualquer lugar da Polônia. É. Seja, sei lá, no meio do mato, num outro hotel, num restaurante, qualquer merda. E aí... eles só davam, tipo, duas coisas pra gente comer. E era tudo em coisinha de plástico ainda. Meu Deus, era uma simulação de campo de concentração? Olha, a gente visitou vários naquele... Então, falava, vamos fazer semana. Vocês se sentirem. É. Não, tinha que ter só, tipo, batata e cebola, se fosse o caso, né? Ah, verdade. Mas era assim, era só um pratão de um schnitzel enorme. O que é schnitzel? Eu não tenho certeza, parece um frango empanado, mas acho que não é frango. Que? Eu não sei, mano. É o que sobrou, eles congelaram todos os dodôs que restaram. Sei lá, é aquela coisa de tipo, ah, qualquer coisa tem gosto de frango, tá ligado? Ah, sei. Eu vai que é alguma outra coisa e eu não sei. A minha teoria é, qualquer coisa que seja carne, você não saiba definir o gosto porque é um gosto fraco. Parece gosto com de frango, exato. É. Eu não sei o que é, parece um frango milanesa, frango empanado. Agora é gostoso, só que comer isso por uma semana, enche o saco, né, filha da puta. Sei. Era isso... E um pratinho de sopa que você tinha que fazer na hora. Você tipo, te pegava uma tigelinha de plástico vagabunda e jogava água fervendo e aí te dava um saquinho da sopa. Aí Nossa. Tinha um que era tipo de cebola, que era gostoso até. Aí a cebola. Gostoso. Aí, ó. E a outra era de champignon, de cogumelo. Ah, só não. Que os cogumelos, eles vinham no formato meio arenoso, tipo. Arenoso? É, mas eu não sei, gente. Você tipo, pegava o champignon e quebrava, parecia que saía areia de dentro dele. Que nojo! Você tinha que misturar muito pra ficar, tipo, decente a sopa. Senão você mordia o cogumelo e ficava, tipo, pó, assim. Era, tipo, caldo quinoa em forma de cogumelo. Era um caldo quinoa em forma de cogumelo. E eu comia essa porra durante uma semana. E, tipo, meus amigos também faziam a sopa. O prato deles furava o prato da água quente. Nossa. A galera não aguentava mais comer schnitzel. Eu não aguentava mais comer schnitzel. Nossa, cara. Eu só não passei mal porque eu tô, tipo, imune. Sei. Ter resistência elemental. Aquele leite tinha todos os anticorpos necessários. Não, foi a maior vacina da minha vida, aquele leite podre. Conjunto de vacina pra criança, leite podre. Leite podre, toma, gorfa, mas tá suave pro resto da sua vida. Cara, velho, nossa, eu não aguentei mais ver chinês. Eu nunca mais comi um chinês na minha vida. Faz 5 anos e eu tô muito bem. É tipo, reabilitação. Sei. É, tipo, eu não como um schnitzel há 5 anos. Eu nunca estive tão bem. Meu nome é Neida. Oi, Neida. Oi. Estou aqui há 5 anos, sem comer schnitzel. Aê! Parabéns! Eu ganhei aquelas medalhinhas, aqueles broches, 5 anos sem schnitzel. É, nossa, ele é um veterano, né? É, ó, eu já faço as palestras já, nossa. Sei. Mano, não sei como você aguentou. Mas, pra compensar, depois daquela semana na Polônia, a gente passou 2 em Israel. E aí foi a melhor comida que eu já comi na minha vida. Caramba. Inclusive em um dia específico, que a gente passou uma noite, tipo, um dia e mais uma manhã, assim, com uns beduínos. Ô, louco. No meio do deserto. É, essa história é boa. Essa história é ótima. Não, eu conto. Essa é a história para outro episódio. É outro cast. É outro cast, é cara. Bom. Mas a comida deles é, pra mim, se eu fosse fazer, tipo, um top 3 culinárias do mundo... Sério? Em primeiro lugar, tá a comida dos beduínos. Nossa, cara. É sério, eu nunca comi uma comida tão boa quanto a deles. Caramba, o arroz com curry é no ponto, você não ficar, tipo, sofrendo com curry, mas tem um gosto maravilhoso, é um arroz amarelo, lindo, maravilhoso. Nossa. Eles te dão... eles te dão uma bandejona redonda, assim, pra você dividir, tipo, entre umas 4, 5 pessoas. Sei. Aí tem arroz com curry, tem shawarma, que é carne de cordeiro, pra quem não sabe. Uhum. Maravilhosa. É aquele churrasquinho grego que se encontra no centro. Uhum. É a mesma... É o original, só que, tipo, 45 vezes melhor. É, imagino. Cara, é churrasco grego, né? Aí vem tabule, vem hummus... Vem um monte de pita pra você, se quiser fazer, tipo, um falafel, fazer um shawarma, você bota tudo dentro da pita. Aham. Uhum. Juro, eu nunca fui tão feliz na minha vida quando comendo aquela coisa. Mano, você abriu uma pauta interessante aqui, velho. Churrasco grego, cara. Yes. Churrasco eu grego. Eu tinha medo, eu confesso, eu tinha medo até, tipo, uns 2, 3 meses atrás. E aí eu saí pra... Meus amigos iam viajar. E aí eu, tipo, saí com eles pra ajudar a fazer umas compras e tal. E aí, eles estavam no centro fazendo umas compras. E tinha um lugarzinho de churrasco grego na frente da loja onde a gente tava. Uhum. Eu tava com fome, já fazia um tempo que eu tinha tomado café da manhã almoçado. Eu falei, mano, vamos. Vamos, eu tava sei. Com. Eu tava você, com meus... você olhou pra aquele pedaço. Eu olhei pros meus dois amigos. Rodando ali. É, eu sempre tive curiosidade. Mosca em cima. Eu sempre tive curiosidade. Aham. Uhum, aí eu tava com meus dois amigos que tinham um pouco de coragem também. Eu falei, mano, gente, vamos. Aí a gente pegou aquele pão francês já umas 5 horas. Sei. Já. 5 horas? 5 dias, né? Não, ele tava molinho ainda. Ele não é durão. Tá. Ele é molinho, é gostoso. No micro-ondas. E aí ele abre, e aí ele joga aquela carne maravilhosa, ele joga aquela vinagrete, e aí ele te dá, e ele já te dá aquele a opção, tipo, um balcão só de molho pra você botar dentro do... Nossa. Então tem barbecue, maionese, mostarda e mel, não sei o que, o cara brinca. Caraca. Com os molhos. É o Subway das ruas. É o Subway das ruas. E é um único sabor, mas não precisa de outro, mais outro. É muito bom. Cara. E tem uns que te dão um suquinho de graça ainda. Suquinho amarelo. É, né? Suquinho de amarelo. Provavelmente alguma coisa ácida que é pra você, né? É aquele suco de abacaxi que quase matou você do coração. Assim. Ah, não, do coração não, da língua. Da língua, é mesmo. E morreu de língua. Morreu de língua é foda, cara. E, cara, eu nunca mais fui tão feliz. Porque, olha, já, né? Comidas beduínos. Aí eu, tipo, ele tem um resquício dessa cultura no churrasco grego. Ah, não, mas você tava viajando, então. Não, foi aqui em São Paulo. Ah, foi aqui em São Paulo? É. Quer dizer, aqui... Porque, tipo, eu tava com saudade... Eu tava com saudade de comer shawarma e, tipo, não tem um lugar decente em São Paulo. Aí você falou, nossa, que falei, meu, eu vou comer o sucessor espiritual do shawarma, eu vou comer churrasquinho grego. Cara, mas que tipo de carne será que é? Eu não quero saber. Ali, cara. Não. O ponto do churrasco grego é que você não sabe de onde vem a carne, mas você come mesmo assim. Uh-huh. Você não quer saber a procedência do alimento, mas você come porque é bom. Porque quando é aquela coisa que eu te contei, né? Uh-huh. Quando alguém te contar de onde veio, vai ficar ruim. Sim, verdade. É, eu acho que, mano, eu tenho curiosidade. Hoje em dia eu acho que eu sou... Come, tem um... Meu, lugar nos, é tipo 3,50 com suco de graça, velho. É, eu conheço é mais muito, barato eu que eu o Yu, né? Então... muito bom, é, caralho. É, eu vou me abrir essa experiência. Faça isso, cara. Você vai ser um pouquinho mais eu feliz. Espero que não seja que nem o Yakisoba, sinceramente. Não, vai, acho que vai curar você desse mal. Saquei. Então, Shed, eu quero saber quais são o top 3 de comida... De comida nacionalidades, de nacionalidade, né? Cozinhas, né? Cozinhas. Caras, assim, eu a que eu mais conheço e que mais gosto, eu acho que eu coloco no top 1 sem dor na consciência nenhuma. Temos. Não, vamos fazer de trás pra frente, então. Oh, tá. Vamos fazer de trás pra frente. Beleza. Terceiro eu lugar. Acho que em terceiro lugar eu colocaria. É porque eu não posso colocar japonesa. Eu não posso colocar japonesa porque aqui todo no Brasil... Coloca. Não, aqui no Brasil a gente e conhece a culinária japonesa. Meu, o que a gente come em restaurante japonês é o que eles vão comer em um almoço executivo em, tipo, em um semestre, assim. Eles não comem isso. É, eles não comem não, sushi e eles, todo não, dia. Não existe esse negócio de temaki com cream cheese. Não, aí essas porra de cream cheese... Eu acho, inclusive, hot que roll, eu posso estar tá falando errado, mas acho que o temaki não existe lá, esse conceito o de... O temaki eu não sei, mas essas cone. Coisas de cream cheese, essas coisas que brasileiro inventa e é, meu, uh-huh. É profano. É profano sim, a culinária japonesa. Sim. Cara, eu acho que eu posso colocar, então, em terceiro lugar, indiana. Gosto muito do cara. Eu nunca comi comida indiana. Indiana é maneiro, eu acho que é, assim, se não comeu, existem aqui, lá em São Paulo, pelo menos, não sei aqui em Santo André, mas em São Paulo tem alguns lugares que vendem. E onde? Tem um na Rua Augusta, eu não vou lembrar a altura exatamente. Ah, é da Augusta, eu tô ligado, nunca fui, mas eu sei. É, só você pegar a Augusta e descer sentido centro, você vai achar uma hora, não vai? Você vai encontrar uma hora. É, eu tô ligado. Fica ao lado esquerdo, eu fiquei de lá uma vez. Muito. Mas aí lá é tipo um ponto que eu posso usar como referência pra comida indiana? Pra mim, o único ponto que você pode usar de referência é o próprio lugar, assim, então... Ok. Tá, assim, é que eu acho que tem uns restaurantes indianos em São Paulo, mas é que lá é comida indiana barata, entendeu? Ah, tá. Então, acho que, beleza, você vai ter mais ou menos uma experiência do que é, só que, pô, se um dia você for lá à Índia e realmente comer a comida deles, é outra história. Ah, não, você vai ter os temperos locais, você vai ter todos os ingredientes. Tudo que é feito em casa é melhor, né? É, tudo que é feito em casa é melhor. É a mesma coisa que vai pro segundo lugar. Menos pizza na Itália. Que isso é uma mentira. Não, pizza italiana. Não, eu não posso falar isso porque eu nunca fui na Itália, nunca comi pizza da Itália. Mas respeito. Eu respeito quem criou, mas eu não respeito o trabalho deles. Por quê? Cara, a nossa pizza é melhor. Não, ah, não sei, velho. Pizza não sei, brasileira, não sei, dá no pau de pizza italiana, de pizza americana, de pizza da China, de pizza... Não, assim... De qualquer lugar. Qual que eu acho que é a vantagem de pizza brasileira? A nossa pizza é uma torta, a gente coloca, tipo, muito recheio na parada, entendeu? Graças eu a Deus. Eu não acho que isso seja um problema. Porque pizza italiana é encharcar, parece um mar vermelho, de tão não, tomate que tem. Eu não acho que a excesso de recheio seja é fininha, um problema. Fininha, massa fininha. Tanto é que a minha pizza favorita é de calabresa e pra mim eu gosto quando vem lotada de calabresa mesmo. É, só que o conceito é diferente, por exemplo, eu já comi pizza aqui, já comi pizza na Alemanha e na República Tcheca, nesses três lugares. Na República Tcheca e na Alemanha, são meio que similares, assim, dependendo do local. Mas você percebe que o padrão deles de pizza é diferente do padrão latino-americano e norte-americano, né? Uhum. Que é parecido. É, que, tipo, é pouco recheio, a massa é mais fina, só que você consegue comer muito mais pedaços. Tá, tudo bem. E normalmente você pede uma pizza pra cada pessoa. É, eu prefiro massa fina quando é rodízio, porque eu posso experimentar vários sabores, dá pra você comer mais. Uh-huh. Mas quando eu vou pedir, tipo, uma pizza, eu gosto quando a massa é um pouco mais grossa, uh-huh, e tem recheio pra caralho, e não é, tipo, mergulhado em molho de tomate como é, tipo, na pizza lá de fora, uh-huh, as pizzas, sim, italianas e Estados Unidos, etc. Que dizem que Chicago tem a melhor pizza dos Estados Unidos e é tipo uma pasta molhada vermelha com tipo uma fatia de queijo. Ah, é que eles têm um tipo de pizza específico deles. Horrível, assim, por sinal. Eu não sei, nunca comi. Olha, não, foge, velho. Dá pra, você olha pra aquilo, você vê foto, você, cara, vê que tem alguma, cara, coisa errada. Cara, você não pode falar de fugir, mano, de comida, eu cara. Eu não, vou. Não, você tem que experimentar, cara. Não, assim, não, eu, se eu estivesse lá em Nova York e pegar aqueles pedaços de pizza por... Um dólar. É. Eu iria fácil pegar, uh-huh, tipo, 5 dólares e falei, meu, me dá. E eu ia comer porque eu ia estar com fome. Uh-huh. Eu acho que uma das poucas coisas que salvam da pizza americana que veio pra cá, graças a Deus, são lugares tipo Pizza Hut e Domino's. Cara, eu pro Pizza Hut eu demorei pra gostar, assim, porque acho. Esse tem um jeito diferente, vai. A massa deles... Você sente o gosto da fermentação na massa do Pizza Hut, já percebeu? Não, isso? Sente, é crocante. Sim. Ela, não, tipo, não, ela não. Tem uma camadinha de... Não sei o que é, que é essa gordura, se eles fazem, tipo, numa chapa. Não parece... Não, eles não fazem um forno na lenha, nem fundendo. Não é. É um forno você que tem, eles... Mano, você tem... Parece que é um forno que eles jogaram, tipo, um óleo de batata frita usado em cima. E, tipo, a casca... É. A massa da pizza fica crocante. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, é genial. É, vai, isso é bom. É gostoso, mas e o queijo é bom. É, ok. E eles fazem aquele frango com, não é catupiry, né, eles chamam de cremeli, eu acho. Alguma não, coisa assim. Não, cremeli é o quibe do Habib's. Cremeli tem no Habib's também, pode ir pra. É realmente muito bom, velho. Não, a pizza, vai, cara. O Pizza Hut e o Domino's salvo. O Domino's eu ainda sou meio contra, mas o Pizza Hut... Não, Deus. Acho que... Assim, eu gosto do Pizza Hut, mas se eu tivesse outra opção que eu conheço boa de pizza, de outra pizzaria, e o Pizza Hut, eu pediria outra opção. Ah, não, eu com certeza. Eu sempre peço, além de ser mais caro, né? Então. É, as pizzas, tipo, locais daqui, o modelo daqui, eu ainda acho gostoso. Mas, tipo, o que salva... Se eu for nos Estados Unidos, comer pizza vai ser, tipo, 90% do tempo num Pizza Hut. Ou num, sim, Domino's, se eu tiver com muita fome num Papa John's, e é isso. Uhum. Cara, então, mas aproveitando pra entrar no segundo lugar, a cozinha italiana é a minha meu que segundo delícia. Lugar. Cozinha italiana. Mamma mia. Pra mim é, pô, sensacional, porque eu sou um cara que gosta de azeite, eu sou um cara que gosta de tomate. Adoro. Eu sou um cara que gosta de massas, um cara que gosta de... Eu aprendi a gostar de peixe na vida, porque quando eu era criança eu não gostava. Eu adoro mas tudo hoje isso. Hoje eu gosto muito. E, cara, a cozinha italiana consegue juntar tudo isso. E fica lindo, vai, uma é sinfonia lindo, cara, de sabores. É maravilhoso. Eu gosto... Sinestésico, negão, olha só, sim, é sinestésico. Tem um episódio daquela série que eu acho incrível, eu acho perfeito, acho maravilhosa, que se chama Chef's Table. É uma série documentário da Netflix, pra quem não conhece. E cada episódio vai falar da história de vida e como um chefe específico virou chefe de cozinha. Normalmente todos eles são premiados pelo Guia Michelin, então tem um que gabarito, né? Restaurantes com esse título são restaurantes fodidos. Fodidos, mas se você tem uma estrela Michelin, já você é... Você já bate qualquer bom. Coisa do mundo, mas se tem 3, 4, 5 bichos... Não, vai até 3. Até 3? Vai até 3. O Michelin vai 1, 2 e 3. Mesmo assim, puta merda. É, então, e 6, cara... 7. Ah, é sensacional. O primeiro episódio mostra a vida, mostra a história de um chefe da cidade de Modena. É, e como ele salvou a economia da cidade. A economia da cidade gira em torno de venda de parmesão, parmegiano. Mentira, sério? Sim. E teve um acidente na queijaria que, mano, eles iam perder toneladas de parmesão, velho. E aí o que ele fez foi, tipo, fazer um puto evento gigante, onde ele ia fazer 1000 pratos diferentes, tipo, de parmesão. Caralho. Parmesão. E, mano, aí atraiu gente do país todo e... Ah, e, tipo, eles usaram o parmesão... Usaram. Pra vender mesmo. Fazer. É, sim, puta, sim, puta, que foda. E é sensacional. Essa série é muito bem feita, cara. É muito bem roteirizado todos os episódios, muito bem editado. Os caras, eles sabem filmar comida, sabe? Você vê aquele negócio... E não é aquele negócio pra te dar fome. É uma coisa que é pra você... Tipo, é artístico, cara, o negócio. Comida é felicidade, comida é vida e comida é arte, cara. Segundo lugar, comida italiana. Primeiro então, lugar. Então, macarrão, pizza... É, eu um dia quero experimentar a pizza da Itália. Bens a Deus. Fico muito curioso. É, e, cara, eu quero muito, muito, muito, muito, muito comer... um peixe assado um dia em um restaurante típico italiano numa cidade costeira. Isso ah, é não, um, é... um goal pra goals, mim. Goals total. Assim. E pra mim, em primeiro lugar, cara, culinária BR. Pra mim, o BR vem em primeiro lugar. Excelente escolha. É, comida brasileira, porque, realmente... um, é a que eu mais conheço. É. E, cara, ainda a gente, assim, tem um monte de coisa que eu não a conheço. A gente, tipo, exatamente. Porque, cara, ela é completamente regionalizada. Pra cada estado já sim, é uma coisa diferente. Parece que você tá comendo em um país completamente diferente em todos os locais. E é difícil alguma coisa dar errado. Só na Bahia que eles põem coentro. Não. Eu me recuso tá a deixar errado. Você falar mal da culinária baiana, porque... Cara, não, é só tirar o coentro, véi. Não é só. É, mano, coentro, eles colocam coentro em tudo, isso é verdade. Ah. Mas eles sabem usar. Tá. Cara, se você, cara, onde eu comi uma. Vamos viajar, eu e você, a gente vai fazer um mochilão pelo Brasil. Foda-se. Tudo bem, no Brasil. Nossa, a gente vai fazer, tipo, um rolê gourmet nacional, assim, doméstico. Olha, ampliando aí, ó, o processo. Ó, o processo. Ninguém ouviu, tá, Jack? Ninguém ouviu, não. Enfim, e cara, um dia eu comi uma moqueca lá em Salvador e eu lembro que... Como foi esse dia? Eu tava indo pra Ilha de Itaparica e a viagem foi toda meio complicada, sabe? Tipo, a gente pegou um barco muito X, foi parar do outro lado da ilha, aí as vans estavam demorando pra sair, os caras enrolavam muito e eu tava, tipo, com dor de cabeça, cansado. A estrada, entre aspas, era cheia de buraco e buraco... Não é Você buraquinho. Queria falar rodovia, mas não podia. Não é buraquinho, mano. É tipo, sabe, parece que o Papa Legos pegou um buraco e jogou no chão, tipo, nos animes. Nos desenhos da Warner. Sim. É igual, cara. Igual. Buraco do nível. Alguém pintou o buraco. Não, e era mão dupla. Mas se de um lado tem um buraco gigante, você vai desviar. E aí tem o carro vindo. E aí você tá desviando do buraco. E como aí você, faz? Mano, eu vou morrer. Eu ficava querendo, tipo, meu Deus. Para o carro, eu vou a pé. E aí tava tendo protesto nessa ilha um dia, numa cidade. Caralho. Lá. E eles queimaram um monte de pneu na frente da prefeitura. E, mano, enfim, consegui chegar na ilha de Itaparica, não tinha vaga em hotel quase, e eram muito caros, e a gente foi tentar ficar no Sesc, que na época a gente era sócio do Sesc, só que tava tendo uma excursão lá, de colônia de férias, e provavelmente a gente não ia conseguir quarto, e aí a gente, mano, quer saber, vamos comer, e depois a gente pensa em tudo isso. E aí, beleza, a gente foi, minha mãe lá no restaurante do Sesc, e pediu uma moqueca, cara, foi... um dos melhores pratos que eu comi na minha vida, assim. Era, se eu não me engano, R$35 a refeição lá, que era entrada, prato principal e sobremesa. Ah, tá. E a moqueca era grande, não era, tipo, um prato de moqueca. Era, tipo, a moqueca completa. Uma panelona, assim. Entendeu? Eu adoro moqueca, velho. E, mano, sabe quando você come e você chora? Assim, você fala, mano... Não acaba não, por favor. Foi lindo, cara, foi lindo. E por isso acho que eu gosto tanto de culinária baiana, culinária, sabe? É. Tem uma memória muito boa e a gente conseguiu o quarto logo depois de comer a moqueca. Aí. Então ficou tudo bem que também. Bom. E, cara, é sensacional. Eles, cara, moqueca, Eles mandam muito bem. O feijão baiano é completamente diferente do feijão que a gente conhece. É completamente diferente. É? Tipo, o nosso feijão é bosta pra eles, entendeu? Caralho. É tipo, cara, ah, beleza, você colocou uma linguiça aí no meio? Só uma linguiça? Tipo, dá uma complementada. Mano, é feijão turbinado, maluco. É tipo, você passa o dia inteiro fazendo a porra do feijão, mas vai tudo que é tipo de carne é dentro daquela porra. É tunado pra caralho, muito bom. Eu vejo que eu comi um salmão lá, muito bom, cara. E é sensacional, sensacional. E, cara, é isso que eu gosto da culinária BR. É diversificada, tem a raiz de cada, sabe, as características culturais de cada local ali. E você sente que você tá vivendo a experiência, sabe? É mais do que uma comida, é uma experiência. Mano, minha avó é mineira, então assim, eu cresci comendo tá a comida feita, dela, véio. E porra, foi sensacional. Um beijo pra todos os mineiros do mundo. É, cara. Vocês são foda, cara. Amo então, vocês. Então, acho que Culinária BR merece o primeiro lugar, pra mim, pelo menos. Eu acho justíssimo. É, justíssimo. E agora eu quero saber os seus. Meu top 3... Bom, eu já falei que meu top 1 é a culinária beduína, né? Não tem... Sim, sim. Não tem como. Em terceiro lugar, eu nunca parei de fazer um top 3. Vamos lá, então. Deixa eu fazer um pequeno assessment aqui de comidas boas. Eu acho que eu colocaria em terceiro lugar a italiana também. É. E... Nossa. É que tem tantas coisas que eu... Ah, eu vou em restaurante chinês, japonês e tal. Mas sabe, é tão uma ponta, uma superfície do que a gente experimenta da culinária. Sim. De verdade. Não dá pra falar muito. Ah, eu gosto de comida chinesa. Mano, você só come yakisoba e gyoza, cala a boca. É, mas... então. Você não sabe direito. A não ser que a culinária chinesa é, tipo, tem bastante porco, né? Eles usam bastante porco e tal, e eu já não como muito. Então tem muito da culinária chinesa que eu não experimento, ou, não experimentaria, não sei. Entendi. Vamos lá. Terceiro lugar, então, acho que eu vou colocar a culinária italiana também. Uh-huh. Beijinhos pra todos os italianos. E eu tô muito inclinado em colocar brasileiro na segunda, viu? Ah, sei. Né? É que o discurso foi bonito. Foi bonito, é muito verdade. Eu acho que é isso. É que eu já experimentei o divino, que é a comida beduína. Uh-huh. Dá pra estender isso pra culinária árabe, né, libanesa? Dá, fácil. Sim. Então eu acho que esse é meu top 3. Ele só desbanca os seus com uma pitada de Oriente Médio, é isso? Sim, sim, sim. Cara, eu tava até pensando em falar da alemã, assim, só que eu não tive muita experiência com culinária direta alemã lá, e fora que é muito mais batata e linguiça, né? Então não tem muito o que falar dela. É, minha experiência na Polônia foi rasa, foi horrível, schnitzel e champignon arenoso pro resto da minha vida. Em Israel, é uma diversificação da comida árabe, não tem né, são poucas diferenças, e... Mas a comida lá é boa, velho. Nossa. Lá tem, tipo, pra você ter uma noção, tem uma rede de fast food em Israel chamada Moshi. E é tipo o Subway do shawarma. Uhum. Você vai lá, monta o seu shawarma, monta o seu falafel, e aí eles fazem no pão que você quer, bota hummus, tabule, se quiser, batata frita. Shawarma com batata frita é a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Primeira vez que eu fui pra Israel em 2010... Eu fui num programa de intercâmbio, tadinha, criancinha de 13 anos, super tímida, mal falava com as pessoas. Eu fui lá num restaurante que tinha, não era o Moshiko, mas tinha shawarma, e eu não sabia o que pedir. E aí o cara que tava me hospedando, ele falou, meu, vou pedir um negócio pra você, e é isso. Aí eu falei, vamos na fé, né? E aí veio o meu primeiro shawarma com batata frita, e eu nunca fui mais o mesmo. Ali eu cresci, ali eu virei homem, bicho. Caralho. O que não falta na TV, cara, é programa de culinária, é coisa que te dá água na boca, cara. Sim, vamos começar então com o Masterchef, né? O clássico Masterchef. Cara, eu posso ter que admitir aqui que eu nunca vi Masterchef. Eu nunca vi uma temporada inteira. Eu nunca vi um programa. Não? Nunca, nunca. Tipo, quando viralizou, assim, ficou famoso, eu não entendi o porquê. Eu já também não tinha televisão, então não ajudava tudo bem. Muito. Mas dá pra ver na internet, né, também. E... Cara, sei lá, qual que é a vibe do Masterchef? Eu nunca entrei na pira também. Mas eu gosto do conceito. É um monte de gente que se paga de cozinheiro. Pica, tem os restaurantes, não porque eu sou foda. Aí eles botam três juízes lá, que é dono de restaurante top de linha do mundo. Aham. Uh-huh. que é meio discutível isso, inclusive, porque alguns deles já foram indiciados pela vigilância sanitária. Não fala nada. Ops, ops. Mas que restaurante aí, não, né? Quem nunca? Não, quem nunca, né, teve uma baratinha? Né, Rio? Né, Rio? Mas a gente e assim, não pode aí... colocar o R.U. como padrão. Não, de... não tem estrela Michelin no R.U., né? É, nossa. Pelo preço devia ter, né? A gente podia fazer, sabe o quê? Fazer um guia Michelin das faculdades, cara, dos bandejões. Os melhores bandejões. Aquela revista Veja Bares e Restaurantes de São Paulo, só que é tipo só de... Os melhores bandejões Os melhores bandejões universitários tipo, do Brasil, assim. É um tema, hein? É um tema interessante. É um Fica tema. Aí, ó, Veja, patrocina. Veja, patrocina. Se patrocinar aí, ó, a gente pode fazer. Daqui a pouco a gente tá com página no Patreon e aí a gente compra. Ah, não. Será que a gente pode pedir patrocínio no podcast por ser na rádio da faculdade? Ué, vai pedir pra quem? Pra FAPESP? É. Então, enfim. E aí? Como é bastante? E aí é uma galera que eles têm que fazer vários desafios culinários. Cozinhar pratos, tipo, de jeitos, às vezes, muito específicos. Porque eles, se eles são ditos cozinheiros foda, eles sabem das técnicas, tá ligado? É pra provar quem é o Masterchef. Quem é o pica mesmo, daqueles selecionados, dos competidores. E eles têm que fazer uma seleção de desafios, doce, carne, salgado, qualquer coisa eles têm que fazer, tipo, com exímio. Tem que ser perfeito, senão eles são quicados pra fora. E é isso, e aí o ganhador ganha, sei lá, um prêmio de dinheiro e isso aqui, ajuda no restaurante, pá, uma penca de prêmios, ele é o Masterchef, ele é foda. Ele, obviamente, ganha uma ridícula notoriedade por conta disso. Entendi. E... tem muitos programas que eu gosto sobre comida e que eu assisto mais do que o Masterchef, que é programas como Cake Boss, Cupcake Wars. Existe mesmo um programa chamado Cupcake Wars? Existe. Cupcake Wars, passa acho que junto com o Cake Boss, tem o Great British Bake Off, tem Hell's Kitchen. E nossa, Hell's Kitchen. Hell's Kitchen é da hora. What are you? An idiot sandwich. E tem um que é outro do Gordon Ramsay, que é, eu não lembro o nome, mas ele vai tipo de restaurante em restaurante, ajudando os restaurantes a se reerguer, porque tá com a clientela fraca. Aí ele ajuda até no critério de decoração do restaurante, até no cardápio mesmo, como os pratos são feitos, quais vão ter ou não. Às vezes tem prato demais, às vezes tem prato de menos, às vezes é ruim pra caralho. E é estrelado, né, pelo Gordon Ramsay, o famoso por ser mega estressado, escroto. O que é uma mentira, ele só é assim em programas como Hell's Kitchen pra botar a gente no lugar deles, né, porque... Não, é, porque o Hell's Kitchen, os competidores também, parece o Masterchef, é a galera que é dona de restaurante, aqui e ali, não porque eu sei cozinhar e sei que lá, e o Gordon Ramsay bota essa galera toda pra cozinhar. E aí fica uma bela bosta, ele fala, vocês sabem cozinhar ou não sabem, caramba? E aí ele bota todo mundo pra prova fala que, meu, não é tão fácil assim ser cozinheiro, tá ligado? Não é fácil ser chefe de restaurante. Entendi. Né? Porque você tem que coordenar uma equipe imensa, né? Esses restaurantes que tem equipe mesmo, tipo Ratatouille, é uma equipe muito grande. Você tem o chefe, que é tipo, ele coordena todas as sessões da cozinha. Né, ele tem que saber se tudo tá bom, se tá indo de acordo com o pedido, né, se tá em ótima qualidade. Aí tem o sous-chef, que é tipo o vice-gerente da porra. E aí tem cada zona, tem zona de sopa, de salada, de prato principal, de carne. Tem gente que só prepara, tem gente que faz o resto. É, divisão Ratatouille, né? É, a divisão internacional de trabalho da cozinha. É, seu chefe é complicado e o Gordon Ramsay no Hell's Kitchen bota todo mundo à prova disso mesmo. Eu quero saber como é Cupcake Wars, cara. Meu, não... Porque tem um seriado que eu acompanho, chama Masters of None, e tem uma hora que o personagem ele vai ser apresentador de um reality show que é uma competição de cupcakes. E, cara, tá, que é isso? Eu não assisti o Masters of None ainda, mas se for o que eu tô pensando... Meu, é assim, o Cupcake Wars, eles pegam, tipo... duas confeitarias, né? Dois lugares que realizam confeitarias de bolo ou de cupcakes. E eles fazem, meu, manda um desafio aí, faz aí. Eles dão um desafio e quem fizer o melhor ganha um prêmio de dinheiro pra melhorar na loja. Mesma coisa, né? Sempre um prêmio de dinheiro, alguma coisa assim. Sim. E eles fazem uns cupcakes, tipo, tem cupcake salgado também. Tem uma variedade de coisa, né? Essa coisa de doce e salgado é estranho, né, cara? Por quê? Porque, sei lá, é um conceito muito diferente. Eu aprendi a gostar, mas não é meio paradoxal. Como assim? Doce e salgado. O que tem? Não tô entendendo o seu problema. Era pra ser doce, mas é salgado. Ó, cupcake? É. Ah, não. Você Não, mas é que assim, é por convenção, mas tem coisas que você pode fazer, tipo doce, que é salgado, você pode misturar os dois, você acha que não vai dar ruim, mas fica bom. Outro dia quando eu era menor, eu tinha preconceito em comer banana milanesa com a comida, tipo, aí eu, banana é doce, quem tá fazendo um prato de comida? Uhum. Sabe? É, esses dias eu comi sorvete salgado e, cara... Sorvete salgado? É, tá vendo só? É que eu nunca... Não, é que eu não conhecia mesmo sorvete. Sorvete salgado. Mas de quê? É tipo, era um sorvete de caramelo salgado. Era bem salgado. Era bom. Era bom. Então, viu? Não é, não é de todo mal. Eu acho sorvete de milho verde meio salgado. Não é exatamente doce. É gostoso. É, eu gosto de sorvete de milho verde, mas não é salgado. Mas ele não é doce também. Ele é doce. É. Tem gosto de milho verde. Não, milho... tem gosto de pamonha, isso, só que com sorvete. Imagina, se existe sorvete de pamonha, é a mesma coisa. É, eu nunca fui fã de pamonha. Então, é... Quer encerrar por aqui, programa. Eu quero encerrar por aqui, sabia? Mano, como assim, velho? Você nunca foi fã de pamonha? Eu nunca gostei de pamonha. Cara, pamonha é tão bom e o carro da pamonha tá inserido na minha vida de tantas maneiras diferentes. Eu acho que eu tenho que experimentar de novo. Faz tempo que eu comi, eu tenho que experimentar de novo. Nossa, mas, pamonha é muito às bom, vezes cara. Que eu comi pamonha, eu não gostei. Pamonha eu sou mais bom. De pegar um milho no prato mesmo, bota sal, manteiga, é isso, bicho. Mano, o que eu amo da pamonha é o carro da pamonha. Porque ele chega nos momentos que ele não pode chegar. Entendeu? Ah, é que nem eu que eu tava, tipo, domingo, 10 horas da noite, uhum. Vi um carro da pamonha. Eu podia jurar que o cara exato. Tava vendendo droga em vez de pamonha. Não, mano, tipo, aconteceu a mesma coisa. Fim de semana, tarde da noite, o carro da pamonha do lado do meu prédio. E, tipo, 45 minutos nessa porra e tal. Do o nada... O carro da pamonha do pamonha, pamonha, pamonha. Pamonha de Piracicaba. Cara, não, é... Tem os horários muito errados, velho. Aí eu pensei, mano, e se eu gritar aqui? Será que vai ser muito indelicado e tal? Eu tava com, né, com receio. E aí, tipo, eu só ouço o vizinho gritando. Pamonha é o caralho! E, mano... Sabe quando como você assim? Se sente, tipo, caralho, um vingador obrigado. Assim? Obrigado, obrigado. Vizinho. Eu ia entrar junto, vai tomar no cu. Mano, e aí, tipo, claro que o carro da pamonha não parou imediatamente, parou logo uns minutos depois e tal, mas, enfim, aí teve essa e teve uma outra vez que eu estava muito cansado, acompanhado em casa, sabe, fazendo muito exercício. É físico. É, e aí, o carro da pamonha chega. Então imagina que você tá fazendo exercício e você tá lá, entendeu? Naquele momento onde... Delicado. Nada... É, onde não precisa ter nada... Nenhuma interferência externa. Uma interferência externa. E a interferência externa é o carro da pamonha. Carro da pamonha chegou... Nossa, cara, mata na hora. Não matou, mas foi muito engraçado. Eu ia rir muito, velho. A gente riu muito e foi uma ótima tarde de estudos, é. Chad, você ainda não contou aquela história do Chile. Ah, que história do tio, não sei que você tá ficou falando. De contar no começo do episódio. Ai, com medinho. Caramba. Ah, não, vamos deixar pro final do bloco. Agora é o final do bloco. O final do bloco é quando eu droga. Quero e conta a história do tio. Droga. Conta. Ok. Aproveita que tem menos gente na sala, dá pra contar. Ok, seguinte. Eu, um dia, decidi me aventurar, né, no mundo do Chile, da culinária. Pensei, vou fazer o Chile em casa, vai ficar maneiro, vai ficar legal e tal. E eu fiz todo o processo, peguei a carne, não peguei moída já, tipo, fiz na faca mesmo, os pedacinhos pequenininhos e tal. Você tem moedor de carne? Não. O que você enfia, vai girando a mão? Não, nossa, você tem que ter tipo um doutorado pra usar esse negócio, velho. Não, é um... Moer sua mão junto. Não é muito difícil, não. Ah, não é rocket science, a rocket tá aqui do lado, meu, vai lá. Pergunta pra ele se é difícil usar um moedor de carne. Ah, cara, eu imagino que seja. Mas enfim, eu fiz o chili e tal. E chili é um prato que vai o quê, né? O que vai no chili? Vai feijão, carne, feijão moída. Carne. Eu não lembro o que mais. Muita pimenta. É, então, pimenta. Qual pimenta que é? Era... Não é malagueta, é... Esqueci o nome. É, não, vai, depende, assim, eu não tinha pimenta jalapeño em casa. Jalapeño. É, que é a que você mais usa. Então eu fiz com 3 pimentas, se não me engano. Eu usei dedo de moça, usei malagueta também. Embora eu não seja muito fã da pimenta malagueta, não porque eu ache ela forte, mas porque eu gosto dela, sei lá, não me apetece. Mas... Enfim, eu usei uma outra pimenta lá que eu tinha comprado, eu esqueci qual que era. E, enfim, terminei de fazer o tilt, tava na, né, terminando de ser feito lá, de apurar, né, saborzinho. E aí, né, eu fui lá, lavei a mão e tal, fiquei na cozinha, tranquilo, na minha, mexendo no celular, conversando com um amigo meu. Beleza. E quando você tá sozinho em casa, entendeu? Você não tem, não tem como se diz? Escrúpulos. Vergonha pudores, na cara. Você não tem pudores. Pudor pra você. E, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético, sabe? Se você sente vontade... Aconteceu com um amigo meu, tá? Um amigo meu. Se você sente vontade de coçar a bunda, você vai lá e coça a bunda. É simples, né? Ninguém vai ver. Você tá em casa, você tá tranquilo, você... A comida já tava... Impreterivelmente, de estar sozinho, não. Se eu preciso coçar a bunda, coça a bunda. É, então. Então, só que aí, tipo... Tá, eu esqueci que eu tinha feito chili. Ah, não, cara. Né? Não! E aí eu tava, tipo... Mesmo que você lave a mão... Fica. A pimenta é uma parada que tem que lavar a mão com leite. Então, não podre, de preferência. É, não podre. Enfim, eu vou chegando no leite já. Eu tava conversando com meu amigo e comecei a sentir um incômodo nos fundilhos. Ah, eu sei como que é. É, e aí eu... Mano, o que que tá acontecendo aqui, né? Pô, coisa estranha, né? Que loucura. Aí, tipo, não passava, começou a aumentar, virou uma ardência, assim, eu falando, mano, meu cu está ardendo. Tá pegando fogo, bicho. O que que está acontecendo aqui? E aí eu fiquei desesperado e tal, e eu falo, e eu tipo, mano, fogo no rabo. Fudeu. E aí eu olhei pro Tiri, que tava lá terminando de ser cozinhado, e eu, mano do céu, o que que eu fiz, cara? Sabe quando aparece, tipo... sabe o professor Girafales vira e fala, burro, foi tipo isso que aconteceu na minha cabeça, cara. Morre! E aí eu, mano, o que que eu faço? Eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, mano, fudeu, passei pimenta no cu, eu tô com fogo no rabo, literalmente. Vem apagar pra mim. Não, não foi pra tanto. Aí eu, tipo, caralho, desesperado, aí eu... E lembrei, leite passa, né? O efeito da pimenta. Ah, não! E aí, o que que eu fiz? Não! Cara, não me julgue, eu era um cara desesperado, tá? Quantos anos você tinha? Eu era um cara desesperado, tá? Não! Foi que ano passado? É. Puta merda. Enfim, eu tava lá, eu falei, putz, mano, é isso ou nada, sabe? É isso, eu nunca concordei. Você vira nos 30! E aí, tipo, beleza, peguei um copo de leite, um algodão, e já tinha tomado banho, tava você tranquilo. Você passou de Pipoglóis! Eu molhei o algodão no leite e fiz o que eu tinha que fazer, ok? Eu não quero julgamentos aqui. O PP tá, ele não tá se controlando. Tem gente que tem prova hoje, a gente tá se concentrando nisso total. Cara, e foi isso, assim. Depois eu contei pra minha mãe, então, sofri uma aventura aí muito interessante. Muito quente, muito picante. É, e ela falou, mano. O que você fez, mano? Eu não te criei assim. Meu Deus, que desperdício. Quantos anos eu me investi nisso? 18 anos nas costas, cara. Ai. É, cara, enfim, foi isso. É isso. Esse foi o episódio do Chile. Uau. O fatídico episódio do Chile. Eu não tenho nada igual. Cara, não foi legal, cara. Foi uma experiência meio ruim, sabe? Aí toda vez agora que eu trabalho com... Você ainda gosta de chili ou aquele Neck Soba? Eu amo chili. Eu gosto de chili, chili é bacana. Eu tô sentindo um preconceito com o Neck Soba específico. Não, é porque... Não foi tipo, eu vou morrer, entendeu? Tipo, o Yakisoba tentou me matar. Ah, acho que dá pra morrer de tipo cu quente, assim. Morrer de cu quente. Não deve fazer bem, assim. Se você tiver desinteria e tiver cu assado, eu acho que realmente dá pra morrer de cu quente, né? Mas mas eu acho que era não pra é... ser um episódio sobre comida, a gente tirou o apetite. Buraco quente? A gente tirou o apetite. Buraco quente é um todo um prato. Mundo. A gente tirou de todo mundo. Buraco quente? Buraco quente é pão com carne moída, tipo, picante pra caralho. E você soca carne moída no pão. Você tira o miolo, soca carne moída. Nossa, eu não sabia dessa. Buraco quente. Que entendeu? Nome, velho? Quem foi que deu esse nome? Ah, alguém que me colocou o tiri no cu, provavelmente. Muito provavelmente. Deu um flashback, assim. É, assim, então... É, eu tinha muita vergonha de contar essa história, mas tá aí. Não, faz parte do processo. Tá aí pra vocês. É cura. É. Agora você vai ter mais 54 reproduções da sua história do cu pegando fogo. É, cara, ainda bem que... É libertador, espero que a maioria dessas pessoas não... É libertador. Não conheça a minha face. Não, pode admitir, você vai sentir melhor daqui pra frente. Mas, cara, tem isso, acho que é isso de história de comida que temos, né? Uau. Não, eu como eu fui vacinado logo cedo, então acho que é isso mesmo. Sim, tinha aquela que você queria contar no dia que você foi encharcado, mas não tem a ver com comida. Não, né? É que eu só fiquei meio incomodado com a surpresa do tapa que você me deu anteriormente no programa. É. Né? Porque você aparentemente, né? Você tem uma mania de balançar / estapear coisas quando você está em estado altíssimo de euforia. Ah, cara, é que eu sou uma pessoa empolgada. Você derrubou uma garrafa de água inteira em mim. Não foi inteira. Foi molhou a parede, o sofá e eu. A parede atrás. Não, e detalhe, a parede atrás de você e eu e o sofá, tipo, na frente. Eu nem lembro. Você fez, tipo, 180 graus com a garrafa d'água. Verdade. Eu não lembro nem que piada que foi. Eu não lembro também, eu só sei que você tava com a garrafa de água aberta, eu fiz uma piada, e aí você, tipo, kkk, jogou a água como se fosse, tipo, um chocalho. E aí encharcou minhas calças inteiras. E a parede atrás de você. É, tava sem tampa, eu esqueci que eu tava, tipo, tomando água. Não, eu só queria jogar isso na sua cara, pra todo mundo ouvir, que você é meio sem noção, às vezes. Cara, acho que é isso. A gente tem que realmente parar de conhecer. Tem fast food na pauta. Você acha que dá tempo de falar de fast food? Você quer brigar ainda? Não. Eu só quero saber, McDonald's ou Burger King? Ah, cara, eu tenho uma parada... Um ultimato. Dependendo da sua resposta, a gente vai continuar ou vai encerrar o programa? Eu não tô nem brincando. Cara, eu posso fazer um disclaimer antes? Eu quero que você seja curto. Eu quero a resposta. Eu comi Burger King pra caralho durante muito tempo. Assim, durante um ano eu ia quase todo fim de semana no Burger King e tal. E eu tive a oportunidade de experimentar vários dos sanduíches dele. Eu cheguei à conclusão de que eles têm mais ou menos o mesmo gosto. Você vai pedir um Whopper, ele vai ter o mesmo gosto do sanduíche triplo de queijo deles. É verdade. E o bacon deles não é bom. Não é bom, ok? Mas assim, eu não tô falando que é ruim. Assim como o McDonald's é legal, mas também não é fantástico. Eu vou parar esse programa. Faz muito tempo que eu não como McDonald's e Burger King. Eu vou parar esse programa. Porque eu parei de comer... Não, é o seguinte, eu quero fazer aqui... Você tem 10 segundos pra escolher. Ah, tá, eu, Felipe Gomes dos Santos, prefiro o McDonald's porque os hambúrgueres deles parecem ter mais variedades do que o Burger King, tá, é isso. Gente, é isso o programa, adeus, eu não quero mais saber desse sem noção. Não, mas eu queria fazer tipo um top 10 ou um top 3 de... Não, você já perdeu food, todo cara. O direito, você perdeu todo o direito de fazer não, com essa escolha. Não, isso é legal, as pessoas querem saber qual é o top 10 de fast food. De quem? Vindo de você ou McDonald's? Não, cara, eu não colocaria nem o McDonald's nem o Burger King no top. Qual você vai colocar primeiro, nos girafas? Os girafas não servem comida, você sabe disso. Como assim? Mano, alguém já comeu? Você conhece alguém que já comeu girafas? Eu nunca comi girafas. Ninguém nunca comeu. Assim, eu vejo ninguém lá na praça de alimentação. No shopping Cidade de São Paulo, lá na Paulista, tem um girafas do lado do McDonald's. Se você for lá e falar, oi, tudo bem, eu quero pedir alguma coisa, vai falar, mano, aqui não serve comida, vai no McDonald's, aqui do lado. Não, mas eu quero pedir comida. Cara, isso aqui é uma empresa laranja, provavelmente ninguém come no girafas. Girafas tá morto. Eu comeria no girafas. É que é meio caro. Tipo, então... Eu não vou no fast food pra comer arroz e feijão. É, lógico, com certeza. Como assim? Não faz sentido, cara. Mas, sei lá, eu me disponibilizaria a fazer um top alguma coisa de... Sejamos breves. De fast food. Minha paciência morreu. Lá okay. No gengibre. Cada um escolhe um. Lá no gengibre, ok. Vamos fazer um top... Top 4, então. Cada um escolhe 2. Tá. Ok. Fast foods, mas de quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ai, meu Deus. Tá, cara, começa você, porque eu não tô lembrando das coisas. Mescla. Mescla é um que eu descobri esse ano. É, mescla. E, cara, é sensacional, porque... Mexicano, mescla, né? Ah. Pera, vale fast food gourmet? Ah, vale, seu nojento. O mescla, ele é um fast food, na verdade, não comida mexicana, né? Tex-Mex. Mas, enfim... É diferente. E é barato, assim, tipo, R$13 você come 2 tacos gordos. É, interessante. Então dá pra comer e você sair de lá até que legal. Não é tipo a farsa do Taco Bell. Não, é. Graças a Deus. Mano, Taco Bell, né? É muito hype. Aqui não vale. É muito hype. Nessas redes americanas não vale aqui. Enfim. E aí, vale muito a pena, você monta seu taco, burrito, seja o que for. O único que eu conheço. Não, tem dois que eu sei onde ficam. Um fica no Shopping Center 3, aquele shopping que basicamente é uma praça de alimentação gigante na Paulista. É verdade. E uma loja de camisetas. Coisa que interessa lá. Ah, não, e tem a Miniso agora, que é uma loja japonesa lá, que tem coisas baratas. Ah, legal. É legal. E, enfim. É, o Mescla viria aqui em primeiro lugar e os... Não, em primeiro lugar não, é um dos que eu vou colocar aqui. E agora o outro, putz, eu realmente... Preciso pensar, vai falando um seu aí. Ai meu Deus. É restaurante que eu gosto, que tem. Eu vou pensar em tipo. Nossa, já sei que tem falar. Rede. KFC. Precisa... KFC. É bom, mas é barato. É bom, mas é caro. É caro. É, aqui no BR, pelo menos é caro. É caro, cara. E. Mas só é bom, que, né? Maluco. Aquele maluco, hambúrguer maluco. Que na verdade é frango empanado. Mano, nossa. Quando você come um frango e aí é só frango, ele não tem quase. Ele osso, não tem osso. É, então é perfeito. Eu fico até meio preocupado com o processo de produção. Foda-se. Não, é a história do churrasco grego. Eu tô comendo um balde de frango frito empanado, eu não vou me preocupar. É a história do churrasco grego, cara. É a última coisa que eu não pergunta de onde vem, só aproveita. É a última coisa. KFC é maravilhoso. É que a primeira vez que eu comi, como eu tava viajando, então tem toda uma memória, assim, sabe? É, traz okay. Pra mim. E aí, depois quando abriu aqui, nossa, foi sensacional. KFC é top de linha, eu realmente gosto. Aceito. É aquela coisa, né? Quando você estiver disposto a ficar se sentindo mal, né? Porque é verdade, você come, é gostoso. Mano, aí você leva a bandeja pro lixo, você vê tudo que você comeu, aí você fala, eu sou um monstro. Você fala, mano, a humanidade tem que acabar em algum momento, sabe? Um século devia parar. Mas já. Vale a pena, eu acho que é um sentimento que vale a pena. Ok, KFC é legal, mescla, um dia eu vou experimentar. E eu vou escolher... Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, pode chat. Falar dos gourmets que você... Não, é tipo esses restaurantes que tem mais de uma unidade, sabe? Ah, tem uma aqui em Pinheiros e tem uma lá no Jardim, sei lá. Ah, isso não é fast food. É, então realmente eu não sei nenhuma. Tem que ser comida rápida. Pensa em alguma coisa, algum restaurante que faça comida rápida, assim, em menos de, sei lá, 5 minutos. Que tenha uma linha de produção, sabe? O RU. Não, aí não é fast food, porra. É, até que se for pra pensar, ele é, né? Não, cara, assim, tá tudo pronto, é tão fast assim, que é qualquer... É tão fast que é instantâneo. É qualquer self-service é fast food? É. Não. É fast porque você se serve em um minuto. Cara, não, vai. Pode usar o Burger King. Yes, se quiser. Eu não Burger vou... King, eu filho não da vou mãe. Usar. Mas você pode usar. Você não vai usar o McDonald's, já para no top 3. Nossa, mano, eu lembrei de outro. Puta que pariu. Meu Deus, eu achei que você ia levantar pra dar um soco. Continua. Ah, cara, Black Dog, cara. Ah, eu tava pensando tipo desses. Nossa, Black Dog, puta que pariu. Black Dog é bom. Muito bom, velho. É uma rede de hot dog, claro. E você monta seu. É tipo o Subway dos hot dogs. É. Qualquer coisa que você monta, né? Tipo, sub de alguma coisa. Acho que a gente precisa pensar em fast food mesmo. A gente pode pensar em junk food, no geral, né? É, fast food, junk food, tá tudo lá. Eu quero recomendar pro pessoal aí... Mas isso aí é pra você quando vocês saírem com seus pais, tá? Pede pra eles levarem vocês na lanchonete da cidade, no Chips Burger, no Joaquim's, na Hamburgueria Nacional, no General Prime Burger, no PJ Clark's... Caralho. No... Nunca vão no The 50's... Eu detesto gente que fala, ai, The 50s é bom pra caralho. Eu morro no soco, todo mundo, né? Faz uma fila aqui na frente da rádio, eu vou bater em todo mundo que fala que o The 50s é bom. É ruim, é caro e é muito xoxo, cara. Eu já fiz hambúrguer melhor. Caralho, velho. Ok. Tô pistola. Você só falou hamburguerias aí, né? É o mestre, né? O que mais tem de junk food? Hambúrguer, cachorro quente, taco. Pizzarias? Pizzaria é junk food. Pizza. Aqui pizzaria eu sou um pouco menos criterioso. Então eu peço essas pizzas de bairro mesmo e é tipo 20 conta de mozzarella e já tô muito satisfeito. Sim, sim. Acho que churrasco grego é junk food também. É junk mesmo. É esse é junk. É escroto. Esse é junk. É, então. Churrasco esse grego. Você encontra em qualquer região de São Paulo, tá? É muito fácil. E, cara, eu acho que é isso aí. Se você que está ouvindo aí... Tá com fome? Levanta, vai pra cozinha, vai faz, pra um, Rio. Faz um lanche levinho, pra você não engordar, porque a gente falou de muita porcaria, né? Sim, sim. Mas, cara, eu posso falar só um negócio? Lá vai. Fast food de salada, vai tomar no cu. Não. Você quer comer salada? Eu compro no mercado e como em casa. Eu não vou pagar preço de comida super faturada pra comer salada. Eu não vou. A salada não tem gosto. Você fala, ah, eu gosto de salada. Não tem, não gosta. Você tá mentindo. É mentira porque você gosta da porra do acompanhamento que vai na salada. A única coisa que tem gosto da salada é a porra do tomate seco. E você sabe que tomate seco é conserva, não é saudável. Vai se fuder. Salada não tem gosto, vai tomar no cu. Eu odeio fast food de salada. É isso aí. Tchau, até o próximo programa. Sinto. Ô, oh, mano, mas Ilva passa. Ah, não, chega, não. Agora eu que vou embora desse programa. Tchau, tchau, tchau. Você tem problema com coisa de salada, eu tenho com Ilva passa. Chega! Chega, sim.